vez. Pode ir, pode ir. Tu desceu e eu subi. Abre a porta e deixa eu... Vamos gravar então, programinha, programinha. Vamos gravar o programinha, começando mais um programinha matinal com o cabecinha de nós todos. Cabecinha de caixa d'água. Cabecinha de caixa d'água no comando. O nome dele, mais conhecido como Márcio Pereira Cunha Neto. Pereira Cunha? E é Márcio, não adianta olhar pra mim que era você. Você tava tirando sarro de opa, você. Meu nome é Márcio Silva, estamos começando mais um Pode Rir. E por que eu não falei o número desse Pode Rir, Afonso? Porque você tem não sabe dislexia. Contar. Você só sabe contar até 23. Então, você sabe até 23, bem. Ele quis colocar A e B pra não, pra não dizer o segredo dele. Mentira. Na verdade, gente, esse programa é um bônus extra, já dizia nosso amigo... Hélio Barbosa. Hélio Barbosa. Grande moço de Curitiba. Então, na verdade... Na verdade, esse programa a gente, sei lá, tava à toa, tinha que fazer... Sabe quando você tá assim pensando, caralho, o que eu vou fazer? Já sei, vou gravar um podcast. Vou gravar o programa. Vou gravar, você liga pro Thiago, pro Márcio e fala. 23C. Que o Márcio não sabe contar mais, não vai ficar 23C. Esse programa... Tomara que ele saiba o alfabeto inteiro, né? Senão, fudeu. Esse programa é uma incógnita. Queria zerar a porra. Exatamente. A gente não sabe quando vai colocar no ar. Então, mas tá no ar. Se você tá escutando, não quer dizer que tá no ar. O mundo não acabou. Exatamente. Colocamos no ar antes do fim do mundo. Já dizia o velho ditado, no dia em que a Terra parou. Isso aí, Afonso. Muito bem, Afonso. Reflexionante. Eu não sei, cara, se é porque eu tô lendo muito, ou porque eu tô assistindo muita TV. Ou porque eu tô entrando muito no MSN. Você tá usando drogas. Acho que é essa terceira opção, você tá certo, você levou o prêmio. Vamos muito começando. Bem. A seringa começando. Descartável. Só lembrando que a gente não vai falar qual que é o próximo tema do próximo programa, porque a gente não sabe qual que vai ser o programa. Vai ser eu vou... Sei lá, caio da escada. Vai que eu vou preso. Vai se o Márcio, sei lá, vira viado. Então não vamos fazer mais, então. Então fazer. Tem mais programa, né? Ah, Márcio, você tá revelando o teu lado gay. Muito bem, o tema tá de hoje... Tá de palmolescência. O tema de hoje vai ser um tema muito legal. Muito bonito, muito legal. Você vai lembrar do quê? Tem irmãozinho, tem filho, coloca aí pra ouvir o programa junto com você. Coloca pra escutar, porque esse programa vai ser um programa educativo, vai ser um programa... Lembra eles. Quando você assistiu Cocoricó? Tá na hora do Cocoricó! Então, hoje nós vamos contar histórias. Alípio. Zezé, quem cocoricou, Zezé, cocoricou. Zezé, Júlio. É, meu amigo, porque quem cocoricou, cocoricou. Quem não cocoricou, só no próximo cocoricó. Não cocorica mais. Então hoje é histórias infantis. Contos. A nossa visão caolha. Come vesga. Eu não vou fazer essa piadinha, que eu tenho que falar uma piadinha boa pra ela aí. Porque nós temos aqui, Afonso Padilha. Na mesa, Márcio Silva. E na outra mesa, o monge do Himalaia. Ela vai te cobrar direitos autorais aí da piada. A piada com ela tava boa. Eu lembro que ela escreveu, achei engraçado. Vamos começar o programa? Vamos começar. Hoje o programa é sobre o quê? Histórias infantis. Lembra que você falava, mãe, lê uma historinha pra mim. Sua mãe falava, filho, eu não sei ler. Eu só fui até a quarta série. Então nós estamos aqui pra contar pra você a historinha. Vamos lá. Se você queria ser um traficante, um maloqueiro, porque você não lia a historinha, hoje nós vamos mudar hoje esse nós quadro. Vamos evangelizar você. Nós vamos... Vai colocar o pijaminha. Nós vamos tirar. Pega ursinho. Deita. 4 horas, não tem problema. 4 horas da tarde, nós vamos contar a história pra você dormir. Vamos lá, gente. Só não tem como falar de história infantil sem falar... Sem falar nos contadores de história. De história infantil. Não tem como falar de história infantil. Eles eram caras muito, né? Sem ter história, né? Eu acho bacana isso aí. Ia ser mais difícil. Cacete, posso falar? Não, né? Pode falar aí. Não, ia falar dos Irmãos Green. Tem um cafezinho. Irmãos Green. Grande filme aqueles Irmãos Greens. Os Irmãos Greens, só pra o pessoal se situar, eles eram alemães e eles criaram, através dos contos populares alemães, eles começaram a criar histórias em cima do... Salsichão falante, grande conto alemão. Chucrutz e a espada de fogo. Aí, cerveja de 1.500 litros. Vamos lá. lá ver, então, algumas histórias que eles criaram. Então, eles Cinderela, criaram. Branca ver, de então. Neve, Porra, João e Maria, Rapunzel, foram eles que criaram. Os Músculos de Bremen, A Protegida de Maria, O Ganso de Ouro, O Alfaiate Valente, O Lobo e as Sete Cabras. Aí já começou a putaria, né? Não, não, Zofilia, Os Sete Corvos, As Aventuras dos Irmãos Fogozão, tô tirando o Wikipedia, uh-huh. antes, né? E Os Três Fios de Ouro do Cabelo do Diabo. Bom, todos minha... eles criados pelos irmãos Green. Viu? Então, a gente, só uma menção. E a gente escreve um textinho de blog e acha que tá apavorando. Tá, os caras fizeram a obra inteira. Aí, fizeram, os três fios de cabelo. Quem, todo mundo já dormiu ouvindo. Só que lembrando que os irmãos Green fizeram a versão deles. Daí, claro, a Disney fez toda a adaptação. A parte gráfica, né? Fala nisso, você sabia que a Disney, pode ser que a Disney venha pra Curitiba? Vocês ficaram sabendo disso? Pode ser. Olha aí, hein? Sim. Parece que é um projeto secreto. Ah, por isso que minha mãe chamou, tá chamando o ratinho lá de casa carinhosamente de mouse, né? Projeto secreto, vem o Márcio e conta tudo. É, secreto. Era secreto, né, Silvia? Estraga prazer. Segredo, coisa não existe. Se você nunca foi na Disneylândia... Se é segredo, como é que eu sei, né? É, então não é segredo, cara. Vamos começar pelas histórias, então, gente? Infantis, né? Infantis, né? Isso aqui é um conto erótico aqui. Que é um conto erótico, nós vamos criar aqui agora. Conto erótico. Você já comprou uma revistinha Brasil, já, né? Você já viu? Uma olhadinha ali, ó. Essa ele vai lembrar. Essa hora quem tá ouvindo vai lembrar. E como? Qual? Na hora de testar o microfone, o cara não grita. Não grita. Qual que era? Tá interrompendo o nosso canal aqui de criação aí. Vamos continuar. Qual que era a premissa principal dos... Vamos começar do né? Que eu posso dizer. Como que eu posso dizer o nome disso? Esqueci, não tem problema. Ali, qual que é a premissa? Não, então... Punheteiro japonês. Caralho, japonês de pinça. Olha aqui. Aqui. Qual que era? Sempre tipo uma coroa. O cara é um entregador de pizza. Ele chega. Eu vi ele. Tipo, como que. Ela sempre fala. E ele estava com o pau duro. Caralho, que entregador de pizza tarado é esse? Não, não. E ela é mais safada ainda, que já olhou direto pro pau do entregador de pizza. É de calabresa, tá ligado? Trouxe uma o parada assim. Que eu pedi? Tá, o que nós estamos comentando. O que isso tem a ver com conto erótico? Conto erótico. Você não é infantil? Ah, mas tá bom, então vamos puxando. Lá. Tinha um padre uma vez. Tinha um padre uma vez. Que tava começava. Tinha uma menininha de 10 anos. Coroinha, pode chamar coroinha, ela. Coroinha. Tinha uma coroinha lá. Tinha uma menina de 10 anos que pediu uma pizza. Aí... Não vem falar história da tua história de vida aqui, não. Não vem falar aqui. Menininha. Cabeçuda. Menininha do pau de rei. Menininha da caixa d'água, vai. Vamos. Depois nós vamos criar no finalzinho, Pra fechar o programa. Vai fechar o programa, Fala primeiro, você vai contar a história, você vai ser o nosso contador oficial. Vamos eleger um contador oficial, Thiago. O Márcio. Eu voto no Márcio. Eu voto no Márcio aqui. Voto no Márcio. Ganhou o Márcio. Cinderela. Vamos começar com Cinderela. Começa com a Cinderela, lá, então. Vamos lá, lindinha. Se me interrompam a hora que vocês acharem necessário. Isso, ou a hora que vem piada. Então. Você não precisa nem falar mais nada, então. Só busca um cafezinho lá pra mim. Vai buscar um cafezinho. Desliga o microfone daí, quando sair. Cinderela era filha de um comerciante rico. Certo? Vai, pode, porém, você falou que era pra gente interromper. Então, que a gente não precisa então parar. Não precisa parar. Você tá se interrompendo? Quer dizer que não tá boa a história. Porém, quando seu pai morreu, a madrasta malvada e as duas filhas fizeram Cinderela de criada. Ou seja, ela virou empregada, irmã, foi rebaixada pra empregada. É uma história que vem acontecendo muito no Brasil aí. Ainda mais na classe pobre. Nasceu achando que ganhava bem, que... Na época valia R$400, era dinheiro, ganhava um salário mínimo. Hoje, se tá se fudendo, é diarista. É a história de Cinderela na vida real. Prossiga, que eu tô aqui só dando meus pitacos. Só dando meus adendos, tá entendendo? Pode prossiga. Um dia houve um baile, mas Cinderela não poderia ir. Sarau, vamos mudar. Houve sarau. Um sarau. Teve um pagodão. Teve um pagodão. Pagodão na laje. Pagodão na laje. Passando um osso na laje. Piscininha. Piscininha de plástico ali. 5 mil litros. Mil litros. Piscina amarela. Passando um osso. Aí foi quem? Quem que chamaram? Pô, quem que é a mais vagabundinha aí? É Cinderela. Cinderela. Trabalha de dia, de noite ela tem o sapatinho dela, da sapata. Vamos, prossiga que nós estamos dando a nossa versão. Mas Cinderela não poderia ir, pois tinha de limpar a casa e não tinha um vestido bonito para usar na festa. Foi de quê? Foi de shortinho curto e top. Safada, cachorra. Cachorra. Foi pra laje, pegar um sol. Meia-noite, meia-noite. Garota da laje. Sol da meia-noite. Que sol é esse? Que casa é essa? Que ela era de noite, ela só o nome, limpando. Que só o nome carinhoso que ela deu pra piroca do cara, né? Vou pegar um sol. Vamos, prossiga que a história não acabou ainda. Sua fada madrinha apareceu e limpou toda a casa num piscar de olhos. Não, tô aqui, ó. Tô com meus botões pensando o que que essa fada foi fazer. Que só fada que é? Safada, né? A mulher é cheia de poder. A mulher pode fazer o que ela quer. Ela pode ir pra Disney. Ela pode ir pra Disneyland. Ela pode ir pro Hopi Hari. Que ela falou, não, vou limpar a casa da Cinderela. Coitada dela. Tem um churrascão lá pra ir. Tem um churrascão na laje, lá na casa, um osso na lá casa do Creighton. Tem um churrasco na casa do Creighton. Tem que rebolar o queixo lá e não dá pra ela ir. Vamos. Vou dar uma limpada. Vou pega que boa, né? Ela falou pra ela, traz. Me alcança aí. Ah, toma no cu, esfregão. E deu um vestido lindo para a Cinderela. É sapata. É a Marlene Matos, mais conhecida como... Ednancy. Ela te ajudou. Cinderela. Não, deu um vestido lindo para a Cinderela. Porém, acordou. Ele só duraria até meia-noite. Quer dizer que é descartável esse vestido dela. Onde que ela comprou? 25 de março. Comprou na Rui Barbosa. Vestido da Rui. Da Rui Barbosa. Ninguém sabe o que é Rui Barbosa. É isso aí. Não tem problema, eu sei. O príncipe se apaixonou por Cinderela. Por Cinderela. O príncipe se apaixonou por Cinderela. Oxi, oi. Cinderela. Cinderela, vice. Porque tu tá linda, vice. Tu tá linda, vice. Ó, o bicho veio pro Rio de Janeiro aí, né, bicho? Ostentado no lombo de uma mula, né? Chegando lá. Montadinho numa jumenta. Pro Cinderela, deu pro Cinderela. Eu vim atrás de Cinderela, Vem atrás de Cinderela com sapatinho. Ó, Cinderela. Se fosse uma narrativa, né? E ele, com a sua voz intrigante, fala para a Cinderela. Ô, bicha retada. Ô, Cinderela. Calanga. Chegue cá, companhinho, chegue. Se achegue aqui. Fia de uma rapariga, fia de uma rapariga. Decá esse pezinho com joanete, com calinha, com frieirinha. Decá. Tem um sapatinho pra colocar, quero ver se é teu, vamos ver. Venha ver, pega o bonezinho pra minha cabecinha. Coloca aqui, vamos bater um bife aqui. Vamos bater. Nessa testa aqui. Olha aqui, lá. Essa testinha. Olha essa testa aqui. Essa vem aqui debaixo da minha testa, aqui. O sol tá te queimando. Essa porra aqui, a testa vai até a nuca. Essa porra aqui. O príncipe se apaixonou por Cinderela. Por Cinderela de novo, caralho, velho. Um problema ali. Cinderela que não tinha muito peito, não tinha muita bunda, não tinha muito dente. Tinha, vulgo Tauba. Cinderela que era mais conhecida na favela como Lacraia, né? Vai, Lacraia! Aí tinha um amigão, Serginho. Falou, pô, Cinderela, vou te fazer famosa. Essa é a continuação. Íntima, isso vem depois aí, no conteúdo. O príncipe se apaixonou por Cinderela e na volta para casa, ela deixou cair na escada seu sapatinho de cristal. Querendo... Rio de Janeiro, meu amigo. Não durou muito, não. Querendo encontrá-la, o príncipe ordenou que todas as moças do reino experimentassem o sapato. Vamos vestir. Essa sandália. Calce você essa sandália aqui que menininha perdeu no forró. Calce aqui. Que número que é? 47. Essa aqui tem um pezinho de anjo. Tem um pezinho de anjo, ó. 72 ela calça aqui, ó. Vai. Cinderela experimentou e o sapato serviu. Oh. Olha que bom. A jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes. Mas é que dizem, né? Pé de pobre não tem tamanho, né, meu amigo? O sapato se ajusta no pé. Ela colocou com a... Olha, de cristal. De cristal até eu vesti aquele sapatinho. É Miguel. Só que você, Márcio, você, Thiago, você que não tá aqui. Você ouvinte. Você nunca parou pra pensar... Pô, a história não acabou aí. Quer dizer, eles ficaram, acabou ali a história. Acabou, não acabou. Ele calçou e ele falou o que será que vem falar? Ele calçou o sapato e falou, ó, quer casar comigo? Não, ele calçou o sapato e ele falou assim, aí, caralho, achei, agora eu vou embora dessa puta. Não, se a moda pega também, a mulher vai com uma camisinha extra grande e vai experimentando no que servir. Ela falou, pô, esse aí eu vou casar, né? Vai casar, então eu ia casar logo, hein? Eu ia casar logo aí, hein? Ele falou uma camisinha extra grande. Extra grande, desculpa, pensei que era PP. eu sempre parei. Você lembra pedidos, né? Poupe os ouvintes do falar do seu pau, que eles não querem saber. Né, até porque... É, a Mel falou, hein? Ah, mas coisas pequenas não influenciam no dia a dia, né? Detalhes, né? Detalhes pequenos. O apelido do pau, mas do aí fica pra você reflexionar. Não é Donatello? Fica pra você. Olha aqui, ó. Vou até lançar o Donatello, tá aqui bem quietinho. Fica pra você reflexionar aqui, ó. Coloca até no fórum, onde você quiser também. O que você acha no muro da do pós? Qual é o pós de cada história infantil. Pós-história de cada história infantil. O que você acha que aconteceu com Cinderela? Cinderela casou com o príncipe. Ela casou, quer dizer que ela Cinderela... não foi feliz, não, não tá não, errado o que isso que aí. Aconteceu? Cinderela se casou com o príncipe, foi feliz pra sempre. Não, não, mentira. Mentira, se Cinderela casou, se casou com o príncipe nordestino, teve 3 filhos e foi pra São Paulo foi tentar São Paulo. A vida. Virou, continuou lá limpando, que era, limpando. Era a vida dela. Era logo, logo você vai ver a história de Cinderela indo de volta pra minha terra no Google. Hoje, gente, hoje, domingo! Domingo! Gente, domingo hoje, tem a história aí. Falou que hoje é domingo dessa, assim, dessa é que Gugu, tá entendendo? Dessa mulher que já sofreu muito. Isso que o Gugu já não tava no domingo legal, história, né? Essa mulher que tem uma história, depois dos vídeos incríveis. Essa mulher que tem uma das história muito... Picantes. Essas pegadinhas. Essa mulher que tem uma história muito difícil, gente. Domingo! Domingo! Tá entendendo? Você vai ver logo, logo. Isso aí, bacana. Essa é a minha visão do pós. Posso. Pode continuar aí. Um neguinho batendo pau. Vai. É, Pinóquio. Ó, se vem desmoralizar aqui, ó. Pinóquio. Pinóquio nada mais é que aquele cara que o que acontece? Ele mente, o nariz dele cresce. Se fosse fazer um pornô, né, cara? Deu o cara, cada vez que ele mentisse, seria o crescia. Piróquio. Piróquio. Piróquio ia ser boa, velho. Seria o Piróquio aí, ó. Piróquio. Como seria o Piróquio 2? É? The Piróquio 2 seria foda, né? Eu queria viver mentindo. E o pior, né, cara? O cara fala a mentira dele, né, cara? Como que ia ser isso, né, cara? O cara mentia, crescia a piroca. Piróquio. Piróquio. Que porra, né, velho? Boa, boa pra caralho, velho. Fazia até que eu não escutava uma dessa. Conta a história da piroca aí pra nós aí. Gepeto era um carpinteiro que vivia sozinho e sonhava em ter um filho. Um dia ele decidiu fazer um boneco de madeira que ganhou vida graças ao seu desejo. No dia seguinte, Geppetto notou que seus desejos se tinham tornado realidade. Mandou Pinóquio à escola, acompanhado pelo pelo grilo cantante Pepe. Pô, ia ser foda, isso é foda, cara. Porque o moleque era um moleque de madeira, ele é um cara de pau. Aí o que acontece? Ele sempre queria virar homenzinho, virou direitinho. Não durou muito, foi bater uma punheta, pegou fogo. o pau dele. Foi bater uma punheta, pegou fogo. Foi bater uma punhetinha, o que aconteceu? Ali nasceu fogo, queimou a casa do Geppetto. Meu Deus, ele falou pra mim. O que foi encontrado na mão dele? Uma playboy. Da Tessália, que ele achou que era uma menina de pau também, vamos falar a verdade. Porque ela tá parecendo uma tábua. Pelo caminho, encontraram a Dona Raposa e a Dona Gata. Pô, eu não lembrava dessa parte da história. Por que vais para a escola se há por aí tantos lugares bem mais alegres? Perguntou a raposa. Aí o Pinóquio falou o quê? Vou levar doce para as vovozinhas. Só fazer um adendo, né, cara? Por que lobo, essas paradas assim, lobo, raposa, sempre tem tipo um palavreado, né? Cara? Não, é... Sempre é o... Vós, é tá mercê me dá uma carona? Que porra de lobo, tipo, é? O Pinóquio... Lobo com ensino médio completo, o Pinóquio, né? O Pinóquio tá indo para a escolinha, tá falando problema, né? E chega a raposa... Ô, teu lobo! O que faz? Ele fala, não, ele fala aqui, ó... O que vestes? É, Que o que vós me ser? Né? Piróquias? Né? Faz um colóquio aqui. O Pinóquio burro. Qual que é o problema, pastor alemão? Caralho, é um raposo. Ele vem nós. Não, vós não. Vós um ser não tá... me entendes. Capite? Capisco. Aí o que aconteceu depois que ele encontrou o pastor alemão? Não lhes dês ouvidos, avisou Pepe, o grilo. Ah, bicharada, tava tudo na faculdade. Já tinha dado, ó, era um menino de madeira maconheiro. Qual que era a comida preferida dele? Maconha, ó. Passa a bola pro Afonso aqui, ó. Ai, Pinóquio, olha o grilo falando ali. Teu cu, Pinóquio, vai se fuder. Pinóquio, mano. Não dá ouvido. Não, Pinóquio, pra esse pastor alemão vai te morder. Tem um pastor alemão ali com um grilo conversando com ele. Louquinho. Mas Pinóquio, para quem tudo era novidade, acabou por dar ouvidos à Dona Raposa e conheceu Stromboli. Mais amigo do Fernando Stromboli. Abraço pra Fernando Stromboli. O dono de um teatrinho de marionetes. Uma história comprida, hein? E esse... Nada mais justo, né? O cara viu um potencial no boneco de madeira. Comigo serás o artista mais famoso do mundo, sussurrou no ouvido do Pinóquio o astucioso Stromboli. Até arrumou um nome artístico pra ele, botou Felipe Dilon. É a musa do verão. Aí. Lançou uma música ali. O moleque era horrível, que... né, velho? O moleque era duro no palco. Devia... Pinóquio, que hoje faz parte do Qual é a Música. O espetáculo começou. O espetáculo começou. Com a baque vive com a baqueta na mão aí. Vai. Pinóquio foi a estrela, principalmente pelas suas asneiras, que causaram muitos risos. Era um stand-up da época. Stand-up pinoquiano. Pinóquio com seu solo, o cara de pau. Os outros os outros bonecos eram ficavam espertos. Ficavam com inveja, vai dizer que os bonecos ficavam com inveja dele. Eram espertos, tinham prática, enquanto o Pinóquio era atrapalhão. Por isso triunfou. Ele não era o único boneco que falava, então. Não, tinha mais lá, mas não, ele era um grilo que falava. Essa... Só, será que essa fada aí é uma safada, né? Porque ela já foi na Cinderela, ela quer uma pontinha, então ela quer ser a coadjuvante, ela quer ganhar um Oscar. Ela tá em todas. Melhor figurante essa porra aí. Ela é figurante, acho que é. Tipo, coloca aquela fada. Coloca aquela fada pra passar lá no canto. Cheira lá, aquela ó. Porra daquela fada. Coloca ela tomando uma cerveja no cantinho do bar. Ô, Pinóquio, que você vai passar do lado da fada ali, passa ó. Só pra dizer que ela tá ali. Vai. Cita o nome dela, cita o nome. Tá direitos autorais. Do negócio aqui. Filha da puta, safada. No final do espetáculo, o Pinóquio quis ir embora. Mas Stromboli tinha outros planos. Aí, ó, vou prender-te. Vou prender-te nesta jaula. Prender-te, ei, Pinóquio. Boneco falante, vales muito mais que um diamante. Você vale mais que um diamante. Balizão. Nessa porra aí, ó. olha que bonita. Nem eu tinha reparado que madeirinha, tinha ó. Vale mais porque ele vai te lapidar, Pinóquio. Sai correndo. Sai correndo que vai te fazer um criado mudo, pau no cu. Pau no cu. Continua a história que não acabou ainda. Continua a história, Márcio Falante. Porque senão eu vou te logo tomar um refrigerante. Ó, eu tô pegando espírito aqui, hein? Por sorte, o Grilo Pepe. Caralho, a voz. Por sorte, o Grilo Pepe correu a avisar a Fada Madrinha. Pô, tinha a Fada Madrinha mesmo, cara. Tinha fada, falei que tinha fada. Quem enviou uma borboleta mágica para salvar Pinóquio. Porra, agora eu entendi. O próximo CD do Vitor e Léo vai ser Pinóquio o nome. Tem fada, tem borboleta, tem falta grilo. Só falta o grilo. Só falta o Pinóquio. Tem sapo, tem tudo. Tem né? sapo. Verdade. Tem pastor alemão. Quando se recompôs do susto, a borboleta perguntou-lhe aonde vivia. Não tenho casa, respondeu Pinóquio. Caralho, que floresta é essa? Floresta do cogumelo, o nome dessa porra. É porque todo mundo fala nessa floresta. Floresta verde. Floresta do verde. Vamos. Cadê o Ibama nessa hora que a gente precisa? Aí não quer que queime, não quer que queime. Os bichos vêm falar comigo, vou tacar fogo mesmo, meu amigo. Quer ver o passarinho? Agora o passarinho vai falar. Só o Gepeto não fala. O Gepeto não tem voz ativa. O Gepeto não fala nada. O Gepeto é um merda, né? A borboleta voltou a fazer-lhe a mesma pergunta. E aí ele dá a mesma resposta. Mas sempre que mentia, o nariz crescia-lhe mais um pouco. Pelo que não conseguiu enganar a borboleta mágica. Não quero esse nariz. Vamos dizer que os argumentos dele não eram muito convincentes, né? Se o cara não convenceu uma borboleta... Olha aí, vamos estudar ele. Cada coisa que falava era que o nariz crescia. O que ele queria disfarçar? Dele, não. Não é mentira, é alergia, alergia. Que merda de rinite é essa? Né? Tá dando alergia no meu nariz aqui. Já camarão. Bom nariz pra cheirar um pó aí, né? Ó, convidou Maradona vamos pra aí, floresta ó. Lá. Vamos lá. Maradona e Pinóquio. Dupla de ataque. Terás que te portar bem e não mentir. Voltas para casa e vais à escola. Aí ele olhou pra ele e falou, borboleta, vá tomar pau no seu cu. Pau no seu cu, borboleta do caralho. Se eu tô gaseando aula, o problema é meu. Você vai falar pro Gepeto então, aquele velho lá, ó. Aproveita aquele, e o velho não falou nada. Baseadinho aqui pra ele, aqui, ó. Tá louco, eu demorei 2 horas pra pular aquele muro, você quer que eu volte pra escola agora? Aula vaga, eu tô com aula vaga. Tive que mentir muito pra fazer salto de vara, né, pra pular o muro. Não, essa não. Não. Ao regressar à casa... Vamos lá. Pinóquio foi recebido com muita alegria por Gepeto. O Gepeto? Gepeto que é um bonito nome. Gepeto, né, cara? Como é que é teu nome, Gepeto? Não, acho que é Geraldo Pedro o nome dele. Os caras falaram, não, vamos abreviar, Geraldo Pedro é feinho aí, né? Pra época. Ah, tá, Geraldo Pedro é feinho, vamos pôr Gepeto. Gepeto ficou do caralho. Não, Gepeto ficou bom, hein? Sacado, hein? Na camiseta, na camiseta do time dos Marcelinos não tem Geraldo Pedro. Vamos colocar Gepeto, não cabe Geraldo Pedro. Pô, o goleiro do time do Marceneiro é um monte de pau, né? Quer dizer que o Pinóquio chega em casa e foi recebido com carinho? Se eu gazei o aula, meu amigo, e chega em casa... Já xingou a borboleta ainda. Minha mãe fala aqui, como que foi teu dia de aula? Eu vou falar, mãe, foi muito bom. Vai crescer, mano. Ela fala, você não gazeou, não é o filho da puta? Não. Vai, vai. Cadê? Claro que você gaseou, você não, você é tão idiota aí, ó, você nem sujou a camiseta de carne moída aí, um molho de polenta, essa porra aí. Que foi de lanche, então? Minha mãe, olha, olha aqui, eu vou até contar uma passagem pra vocês aqui, ó. Minha mãe sabia quando eu ia pro colégio ou não, que ela chegava pra mim, Afonso, foi bom dia no colégio. Eu falei, não, foi maravilhoso. Que foi de lanche, então, Afonso? Se eu não soubesse, ela sabia que eu tava... Porque eu comia lanche, né, meu amigo? Quem não comia lanche? Só contando uma tiradinha, né, já que nós vamos... Pegando esse, né? O Afonso disse agora há pouco, gente, antes de a gente começar a gravar, que ele tinha um... É, pra quem ouviu o programa passado aí, viu o Afonso falando que ele caiu de cara aí. Qual o programa passado? Passado não, né? Passado. Tá aí, ó, falando besteira aí, ó. Pra quem ouviu o programa 23B, que ele falou que ele caiu da cama e que caiu de cara. Ele falou que queria contar essa história, porque aconteceu. Não queria contar. Você falou, história. Conta é aí, graça, Afonso, que é bacana. Graça, não, você falou, cara, que era boa. É sim. Você tá mentindo pra nós, então, que você falou agora. Não, um caí da que cama boa. Só, cara. Só caí da cama. Eu tava ali na praia. Eu queria contar. Você falou que não contar falei, no queria programa. Contar. Na época eu queria contar. Não vou contar, não vem me desmoralizar, então, o Pinóquio. De merda. Vai, continua. Ao regressar. Ao regressar a casa aí, ó. Chegou. Ao regressar a casa, regressou. Chegou aí, ó. Vai, vai. Pinóquio foi recebido com muita alegria por Gepeto e passou a portar-se bem. Algum tempo depois, quando ia para a escola, voltou a encontrar a raposa, que o desafiou para acompanhar a Ilha dos Jogos. Ah, e a Ilha dos Jogos Mortais. Que nos tempos modernos são os fliperamas, né? Que desvia a mas galera. É do... verdade. É, hoje, mais conhecido como pinball. É, mais conhecido como Hot Zone. Hoje em dia não vende ficha. Hot Zone. É cartão. Hoje em dia, o cara é falou, tem um cartão aqui com 7 fichas. Dá para jogar um jogo. E porra no... Não resistiu e lá foi com a raposa. Lá foi ele pro fliperama. Foi jogar pro jogar Daytona. Assim que entrou, começaram... Azeitona. Jogar azeitona. Assim que entrou, começaram a crescer-lhe as orelhas. Olha, olha só. Porra, de história é essa? Era o Afonso aí, ó. Que maconha é essa que ele tá fumando, hein? Falou de orelha. Que mudou até a história Afonso original, Pinóquio. Que era só o nariz, agora já tá crescendo a orelha. Eu que tenho traços aí de Pinóquio. Orelha grande, nariz grande, magrelo, parece um pau. E mente, porra. E mente pra caralho. Pinóquio mente pra caralho. Vamos fazer uma entrevista aí com Pinóquio. O que acontecia com você aconteceu, naquela época? Aconteceu Pinóquio? O seguinte, Lobo Mal. vamos continuar a história. Crescer-lhes as orelhas e transformar-se em burro. Aflito, valeu-lhe o grito Pepe, valeu-lhe o grito. Valeu-lhe, que é um termo muito usado aí por Djavan, né? Valei-me, Deus. Valeu, né? Valei-me, ele fala valei-me. Valeu-lhe. Valeu-lhe. Bom, é valeu, momento, orelha. Momento... Que lhe momento disse? Cultura. Anda, Pinóquio. Telecurso 2000. Valeu-lhe. Anda, Pinóquio. Caralho, hein? Anda, Pinóquio, conheça uma porta secreta. Não te queres mas não transformar. Posso contar porque é secreta. Eu levanta sei. O desculpa, não desculpa. Tá gastando não, cuchão de madeira. Vai. Além de pau, você é manco. Vamos ponto e vírgula. Tô fundo da asa. Vamos, arruma que eu chuto. Não te queres transformar em burro, pois não? Pô, mas você pegou essa porra da onde? Levar-te-iam para um curral. Se alguém deixa o dicionário aqui do lado que tá foda, tá né? Foda, aqui. Até a parte do Pinóquio eu entendi. Piroque. Até a parte do Era Uma Vez, um marceneiro. Sim, vou contigo, meu amigo. Ao chegarem na casa, encontraram-na vazia. Souberam por uns marinheiros que Gepeto se tinha feito ao mar num bote. Nada mais inteligente do que... ir pro mar com um bote, né, meu amigo? Mas o filho fugiu e aí ele vai pro mar. Ele veio de atrás do filho e falou, puta, onde será que tá meu filho? Já sei. Ele falou, eu quero distância desse moleque, eu vou pago, que se essa tábua aí molhar, vai envergar vai essa porra. Essa porra vai mofar. Ele não veio a criar musgo não nessa merda. Esse, eu quero esse ver porra não valorizou o capim que eu dava pra ele comer? Não valorizou, não. Colocar na escolinha de futebol. Como o grilo Pepe era muito esperto, ensinou Pinóquio a construir uma jangada. Então, o mais burro era o Pinóquio, o meu Pinóquio amigo. Era o burro. Inteligente. É, a borboleta. Ele não conseguia, ele era tão burro que não conseguia nem enganar borboleta. A borboleta. Vai. 2 dias mais tarde, quando navegaram já longe da terra, avistaram uma baleia. Essa baleia vem direita a nós, gritou Pepe. É melhor saltarmos para a água. O Pepe tava loqueando, tava falando com o Pinóquio. Mas não precisava ter construído, não. Subia no Pinóquio ali já era uma boa prancha, né? Sim, era uma jangada. Pendurava o máximo no nariz? Né? É, tava, falava pra mentir umas três vezes ali. Colocar uma vela e ir embora. Vai. Mas não se salvaram. A baleia engoliu-os. A baleia deve ser o quê? Um palito de dente, né? Não, sim. Claro. Comeu grilo e palitou. Corre, o dente. Literalmente. Palito, comeu bambu, grilo, né, meu velho? É, comida japonesa, aí, bambu. Isso que eu queria dizer. Comida japonesa, é bambu, é, né? Você ia falar? Se fudeu que eu roubei tua piada aí, ó. Deu que você não soube contar direito. E me fudi aí, ó. Podia ter deixado a piada pra ele, pra ser sem graça ele. Fui sem graça eu aí, ó. Não, nada. É que a baleia gosta de comida japonesa, bambu. Cara. Pior que é de vocês, agora. É concurso, né? Entretanto, descobriram que no interior da barriga da baleia estava Gepeto. Olha aí. Que enquanto familiar. Vamos no Madalosso? Não. Vamos na barriga do bicho. Aí já tem uns peixes mortos ali. Já são uma parada ali. Não tem muito o que falar agora, não. Eu prefiro ficar quieto. É melhor, melhor. Eu pensei isso, mas... Você não acredita, mas não faz, né? Eu não acreditei. Exato. No meu subconsciente. É. Vai. Depois de se terem abraçados, resolveram acender uma fogueira. Com a perna do Pinóquio. A baleia espirrou e deitou-os para fora. Aí, ó, que preta. Gil tava inteligente nossa na parada aí, ó. Desculpa, vamos ficar fazendo festa na barriga e não vou me chamar. Tava lá, ó, festando. Preta Gil, a baleia gorfou todo mundo, você viu? Que porra é essa? Vai, continua. Festa rolando lá dentro enquanto a Cinderela tava no funk lá, né? Tava. Tipo assim, Cinderela com o nordestino dela, pra São Paulo. Cabecinha de nós todos. Aí tá. Entrou na barriga da baleia, tava lá a Cinderela e Príncipe lá. Na festa. Vem, Cinderela! Oxi! Tocando funk, tocando Rebolation. Bate o bife aqui e dança Rebolation pro papai aqui, hein? Dança Rebolation. Rebolation. O Rebolation, som, Rebolation. Perdoa-me, papá, suplicou Pinóquio muito arrebentido. Nem falar direito, o moleque não sabia. E a partir daí mostrou que o Márcio reproduz exatamente como ele falava. Perdoa. Papá. Papá. Papá, vem aqui dentro da barriga. Pinóquio. A partir daí mostrou-se tão dedicado e bondoso que a fada madrinha no dia do seu passou de ano por conselho. No dia do seu primeiro aniversário transformou no menino de carne e osso. Ah, no menino mais de verdade. Osso do que carne, apelidou de Afonso. Que continua na história. Sofreu um acidente e morreu. Se fosse madeira, se ele tivesse sido atropelado, não tinha morrido. Bater uns preguinhos. Nada que uns preguinhos não resolvesse, né? Nada se fudeu, meu amigo. É, exatamente. Agora tem um filho de verdade, exclamou Gepeto radiante. Fim. Ouviu como ele não considerava? Olha aí. Eu não conhecia, ó, essa parte da baleia. Não conhecia? Não, conhecia. Eu não conhecia a parte da raposa, da borboleta. Do grilo. Do grilo. Não, assim, eu lembro. Do grilo eu até lembro. Grilo, até tem um que fala. Até. Depois que eu tomo chá de cogumelo, a gente fuma um junto. Tem umas ideias boas aquele grilo aí, cara. Ele tem, cara. Ele é barata, mas eu acho que a barata sabe mais do que aquele grilo. Ah, até porque a barata tem 7 saias de filó, né, meu amigo? É uma miguezeira, porque ela só tem uma. Mentira. Mentira dela, mentira da barata. Ela tem uma só. Exatamente. Próxima história, os três porquinhos. Ah, tava tamo demorando. Estamos aqui fazendo podcast aqui, ó. A gente faz os três porquinhos aqui, ó. Dois porquinhos. Começando. Era uma vez três porquinhos que viviam numa floresta. A mesma. Cara, hein? Eles são criativos, né? Os caras são criativos pra caralho, né? Eles só trocam o personagem. Eles só trocam o personagem e falam, cara... Pinóquio. Não, eles se utilizam... bicho, né? Porque é tudo bicho também, né? Eles reutilizam o cenário, tá ligado? É. Pra caralho, foi bom, hein? É mais ou menos tipo um caminho das índias e o clone, tá ligado? A próxima... Esperança e... Qual que é a nossa? Terra Nostra e... Esperança. Os Mezenga, os Berdenazes. Só que dava do lado também, não tem problema. É ali do lado, é ali na Roma Antiga. Caralho, é muita cuca no lance. Onde o rei é... Desculpa, vamos lá. Vai. Pinóquio. Três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que viviam numa floresta, cada um na casa que construiu. Legal, é nada mais justo isso aí, nada, né? Mais justo. Nada mais justo que eu more na minha, você na nada sua. Nada mais justo, né, cara? Só nada você tem um porco do caralho. Você queria enquanto o outro mora na favela. Os dois mais novos só pensavam em brincar e não gostavam de trabalhar. Ah, normal, parece normal. O Afonso. É. E o Márcio é o terceiro. O Márcio é trabalhador. O Márcio tem que pôr ordem na casa. O Márcio tá porque um fez uma casa de palha e o outro de madeira. O Márcio... Palha não, porque era maconha. Eu lembro quando pegou fogo aquela porra lá. E o porquinho começou a falar, escutar um lobo grilo, mal, um lobo mal soprando a casa dele, que sabe que... Que porra de bombeiro é esse daí? Já viu o Pinóquio, já quis usar o Pinóquio como pra acender melhor, acendedor. Continua que eu tô só dando tá. O mais velho, que era trabalhador, fez uma casa de tijolo e cimento, que lhe dava segurança. Ah, pau no cu, sabe como é o nome desse daí? É o pau no cu CDF. É o CDF que não aguenta ver a alegria dos outros porquinhos. Ah, os porquinhos estão brigando. Eu vou ser melhor que aqueles filhos da puta. Eu vou construir uma casa de concreto. Uma casa de marcenaria pra mim. De marcenaria. A minha casa vai ter acabamento. Não, ele vai ser comerciante, cara. Construir uma marcenaria ali. A minha casa vai ter lajota, meu amigo. Minha casa vai ter um banheiro e um limpinho. Entendeu? Vai chamar Cinderela pra limpar a casa. Não é porque eu sou porco, vou contratar a fada pra ser minha diarista. já tá com o telefone dela. Vou trazer a Cinderela que vem com aquela porra daquela amiga dela, aquela monstrenguinha lá que deu o vestidinho pra ela. É, vai limpar. Tem o Grilo aqui, amigo meu, que conversa, tem a raposa. Não vou mostrar minha sacada na minha casa desarrumada, né? Trazer o príncipe lá, aquele baiano. Aquele filho da puta, tudo, vai. Os mais novos faziam troça dele. Eu acho que ele quis dizer troca. Acho triste aí o negócio. Troça já. Dele, que levava o tempo troça. Todo. Telecurso 2000. Troça. Troça. Que vem do verbo tirar sarro. Tirar sarro. Tiago, cabeça... Tiago não, Márcio. Cabeçudo, e se nós estamos fazendo uma troça com o Thiago? Com o Marcio. Fez uma casa de tijolo e cimento que lhe dava segurança. Os mais novos faziam troça dele, que levava o tempo todo a trabalhar e não brincava. Era japonês esse porquinho aí, né? Certeza, né? Certeza CDF. Que era um CDF. Só trabalhava essa passou porra aí, no né? FPR pra medicina. Certo dia, o lobo apareceu. Patrônica. O lobo apareceu. Cada um fugiu para a sua casa. O lobo aproximou-se da casa de palha e começou a soprar com tanta força que o telhado e as paredes foram para o ar. Manda esse porco pra puta aqui. O que o lobo soprava? Soprava e as palhas iam embora. Bombeiro da época. Cantor lírico, sai daqui, o cantor lírico da porra. Vem que vem. Soprando, vai, ópera de arame. Sai daí, toma no seu cu. O porquinho correu para a casa do outro irmão. O lobo voltou a soprar com tanta força que depressa derrubou toda a madeira. Aí, ó, hein? Nossa, hein? É esse, hein? Que lobo mal mesmo, hein? Lobo mal pega no meu pau, vai. É, não era pra pegar no meu pau, né? Ele tem necessidade de externar essas coisas, né? Não, é que foi igual mal. Falar do pau aqui, dele, ó, mas não é né? Cara, nós estamos aqui, ó, nós estamos falando de historinhas. Tem que vir umas riminhas. Sacou? Sou bom nesse troço aí, hein? Os dois porquinhos, assustados, correram para a casa do irmão mais velho. E o lobo furioso eles voltou a soprar. Eles bateram e falaram, abre. Só se vocês fizerem uma chupetinha agora. Não é bem assim, meu amigo. Vai ter que dar um chupetinho e o outro dar o cozinho. Senão não vai ficar aqui na minha casa. Um vai lavar, vai cozinhar. Vou dispensar. Dispensou a Cinderela e a fada e colocou os dois para trabalhar. Mas deixa eu entrar, né? Que é uma grande ajuda. Próximo. O lobo furioso voltou a soprar, mas dessa vez não conseguiu derrubar a casa de tijolo e acabou por se ir embora. Os dois porquinhos aprenderam a lição. Porquinhos. Primeiro trabalhar. Porquinhos. Sabe que tem só te corrigindo, tem letras, tem palavras que aí que muda a entonação. Você tá falando porquinhos, são porquinhos, tá? Que no plural a letra O... A letra O fica tônica, fica né? Fica tônica. Porquinhos. Os dois porquinhos aprenderam a lição. Primeiro trabalhar, depois brincar. Fim. Que fim pau no cu é esse? Que historinha, filha da... Que historinha chata. Você vê que desde daquela época, os caras já roubavam o enredo de história, né? Não, para, cara. O primeiro, fada madrinha e não sei o quê. Fada madrinha era diarista, coisa e tal. O segundo, qual que era a segunda história que nós contamos? Pinóquio, pô, dentro da baleia, festa na baleia. Festa terceiro, na baleia. Construiu três casas, daí duas casas. Hoje não. Festa lá na minha baleia. Pode aparecer que vai estar eu e o GP. E o GP. Nossa, moço. Ó, Boinha! Deixa eu falar, boinha essa música aí. Boinha essa música aí, sucesso. O que você tá falando, Thiago? Você eles roubam um enredo, eles roubam um enredo. Não, falando que os três porquinhos, tipo, não deixa tem... Três casinhas, dois derrubou, não. Que porra de história é essa? É, isso... Porra de história é merda é essa? Tem um merda. Suspense. Que porra de história é merda é essa? Chegou o Afonso do Rio aí. Parceiro. Brode. Parceiro. Porra, brode. Tamo junto aí, porra. Tamo junto aí. Porra, ô, brode. Que essa brode. História nos tempos modernos agora foi o que aconteceu no Chile, né? As casas mais simples foram pro Brode. E as casas de madeira eu devia ter guardado essa para mim. Continuando então. Podia ser uma parada mais, tipo, deu uma enchente, levou um, tá ligado? Uma parada assim, mais realista, né? Mais realista. Atual. Pô, deu um furatão Katrina, né? Levou ali o... levou de madeira. Aí a do Bill Gates ficou em pé, entendeu? O cara tinha mais capital de giro, né, meu amigo? Ele tinha uns pedreiros dele pra construir um negócio melhor, né? Ele não construiu... Ele não foi terminando de construir em casa, né, cara? É. Ele foi fazendo sozinho o negócio. Ele viu a maquete da casa dele. Ele viu o estrutura e falou, pô, o cara está aqui 5 mil e pouco, beleza, tá aí. Pegou um terreno privilegiado. Pegou um terreninho bom, ali perto do shopping, praça de alimentação, entendeu? Não precisa muito. Tudo perto. Tem uma área fitness no condomínio. Supermercado do lado. Tem um guardinha pra impedir que o lobo entre. Você acha que o lobo vai derrubar? Não derruba, cara. Tem um caçador ali pra... Tem um caçadorzinho ali. Deixar ali pra que o lobo não venha soprar apartamento dos outros. É, não é bem assim. É. Pra tapar a boca dele. Cuidando. Tem que ser um negócio mais bem elaborado. Eu acho que faltou um pouquinho. É porque assim, o cara criou na época, que era uma época, era carente de histórias. Não que a gente não tenha se divertido com essas histórias. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Aí é a porra da míope aí, vamos lá. Conta aí. Porra da Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Que porra de nome é esse? Vamos começar. Mas ele pensou, porra, como é que é o nome da nossa filha, hein? Com a cabecinha vermelha. Bota Chapeuzinho aí, Cinderela. É filha da Cinderela? Bota Chapeuzinho aí, Cinderela. Foi uma das três, filha. É uma das três. Foi ali em São Paulo, ali. São Paulo. Bote Chapeuzinho Vermelho. Esse negócio de nome é estranho, né? Esses dias tinha um japonês que não sabia dar o nome pro filho. Essa é velha, mas tudo bem. Que não sabia dar o nome pro filho. Daí ele chegou no cartório e falou: não sei que nome dá pra meu filho. Daí o cara do cartório falou: olha, eu sugiro o Sérgio. Sugiro é bom. Sugiro Sérgio. A minha piada aqui não foi boa. Eu sugiro que você guarde pra você, né? Vai, continua a história. Chapeuzinho Vermelho, nome bosta. Pior que a fonte. Que tinha esse apelido, pois desde pequenina gostava de usar então, chapéu. Deixa eu me retratar com a Chapeuzinho, que eu tava zoando no direito nome de resposta. Direito de resposta. Eu tava metendo o pau na Chapeuzinho. Era só apelido, beleza, então. Que o nome dela era nada mais, era que era Tibúrcia. Bucetildes. Genuína. Gepeta. Xpirita. Era Xpirita. Gostava de usar chapéus e capa desta cor. Bom, pensei que chapéuzinho vermelho, porque ela gostava de usar um tênis vermelho. Usava da roupa azul. Roupa azul. Vamos colocar chapéuzinho vermelho pra... Eu sou daltônico. Desmistificar. Um dia sua mãe pediu, querida, sua avó está doente, por isso preparei aqueles doces... Leva um remedinho de Alzheimer pra ela. Sua avó está doente, por isso preparei aqueles doces, biscoitos, pãezinhos e frutas que estão na cestinha. Você poderia levar à casa dela? Não, manda um motoboy. Não falou isso, né? Se fosse nos tempos modernos... Motoboy levaria, né? Não, meu tem que ser na floresta lá, tem né? Tem que ser na floresta, vai mandar... Porra que... nenhuma lá naquela bosta. Pinóquio, era um cibó. Filha da puta. Vamos lá. Claro, mamãe, a casa da vovó é bem pertinho. Pô, na história parece que ela anda 2 km, cara, agora é pertinho. Mas 2 km é perto, né? Eu tô me equivocando, né? Beleza. Cala a boca. Mas tome muito cuidado, não converse com estranhos. Não diga para onde vai. Muita gente, entendeu? Ela vai conversar com a borboleta, ela vai conversar com o pastor alemão. Com o grilo, rua. Filha da puta, não maconheira. Diga onde vai, nem pare para nada. Nem pra mijar. Nem pra cagar. Se achar um sapatinho de cristal, passa reto que tem outro dono. Vá pela estrada do rio. Se te oferecerem doces, fala que você já tem. Se te oferecerem doce, fala eu já tenho. Não, já tenho, meu amigo. O meu é mais barato, por sinal. Tô vendendo o meu aqui. O meu é paçoca mesmo. Vá pela estrada do rio, pois ouvi dizer que tem um lobo muito mal na estrada da floresta, devorando quem passa por lá. Mas o lobo já soprado, já tava meio mal de saúde, não tava? Os caras são criativos pra criar monstros, né, cara? São bem criativos aí. Vamos pra próxima. Vamos continuar, porque essa história não tá me comovendo ainda, não. Não chegou a parte triste ainda, não. Não chorei ainda. A parte da ação, não chegou a parte da ação. Não chorei ainda. Está bem, mamãe, vou pela estrada do rio e faço tudo direitinho. E assim foi. Ou quase, pois a menina foi juntando flores no cesto. Qual que era a musiquinha da... E se distraiu com a... Vai falando sozinha, porra, da menina ainda. E se distraiu com as borboletas. Eu sabia que essa porra dessa borboleta tem alguma coisa, borboleta. Saindo... Vai aparecer, borboleta, né, cara? Borboleta é o nome do traficante. Tá faltando a fada ainda nessa borboleta. Borboleta é o nome do padre. Saindo do caminho do rio sem perceber. Cantando e juntando flores, Chapeuzinho Vermelho nem reparou como o lobo estava perto. Porra, que lobo é lobo invisível. Lobo fala futurista. Que essa porra é míope, ela não vê as porras. Não vê, cara. Viu? Não vê o lobo. Ela nunca tinha visto o lobo antes. Menos ainda o lobo mau. Qual que é a diferença? Você olha, esse é mau. Que nem aquele negócio de cobra, sabe? A cabeça é arredondada, é venenosa ou não? Ui, meu é lobo. Como não. É que sabe? Ô, oh, Márcio, né, cara? Oi, Márcio, pelo amor de Deus. Selvagem ao extremo, sabe aqui? Ah, tá aí, ó. Se a cobra tiver a cabeça redondinha, você senta em cima pra matar, né? Ah, vai, é engraçado. Tiago. Beleza. Qual que é pra você? Ela. Guarda aí você, vamos lá. Vai com beleza, cara. Tipo, você insiste mesmo, né? E eu fico aqui que não me idiota. Ela nunca tinha visto um lobo antes, menos ainda um lobo mau. Levou um susto quando ouviu. Onde vai, linda menina? Legal que o Márcio faz ó, vozes, né? Sabe qual que é o lobo mau? É o que fala, meu amigo. Lobo bom não fala com você. Você não tá andando... Qual foi a última vez que você tá mandando na rua o lobo? Opa, dá uma informação. Se o lobo chegar pra você e falar... Augusto Stresser, fica onde? todo educado. Você viu que, na verdade, lobo mau, o que ele faz? Ele é o lobo que fala e o que assopra, né? Se tiver um lobo assoprando, você já fala, não vou lá perto, não. Não é asma. Não tá tentando assobiar, não, essa tá... porra aí. Passou, viu um lobo de novo. Olha aqui pra mim, você olhou ali. Na tua cara. Meu Deus, corre! Caiu tua cabeça. Já era. Vou à casa da vovó, que mora na primeira casa, bem depois da curva do rio. Ô, X9, filha da puta. É o Judas. Tem que se fuder, mano. É o Judas aí, ó. Vamos lá, versão feminina. Vai lá e fode com a minha avó. Come a véia, vai. Come a véia, tá precisando. E você, quem é? O lobo respondeu. Sou um anjo da floresta. Estou aqui para proteger... Mas você é preto, ela falou. Oh, assista Modion. Anjo preto? Que porra é essa? É que eu sou um anjo diferente, meu amigo. Anjo do Caribe. Vai, pode continuar. Caribe por causa do som, né? A gente entendeu. Ah, tá bom, então, desculpa então. Porque... Eu não te entendi, na verdade, mas beleza, né? Agora você pode normal, né? Sou anjo. Ah, que bom. Minha mãe disse para não conversar com estranhos. E também disse que tem um lobo mau andando por aqui. É burra demais, né? Míope, né? Fala que é míope essa porra aí. Ela tava aqui, ó. Lobo. Ela é uma... Sabe que... Chapeuzinho Vermelho. Vocês não viram a cara que a Vospadilha fez aqui agora? Ela tava falando com uma árvore e o lobo atrás dela. Falou, não, Chapeuzinho, tô aqui atrás de você. Ai, desculpa. Ela foi falar com outra árvore. O senhor é escuro mesmo, hein? O senhor é áspero. Ô, senhor, tem que cuidar dessas espinhas aqui, ó. Dá uma podinha de aquinasa. Aquinasa, então. Toma aqui, ó. Sabe o que é bom? Texto, né? Borboleta amassada é bom pra... Nossa, caralho. Tava indo tão bem, né? Chapeuzinho Vermelho, que é a prima mais próxima de Mr. Magoo, né? Netinha de Mr. Magoo. Que faleceu na história. Faleceu, por isso que a vozinha tava sozinha. Que nada, respondeu o lobo. Pode seguir tranquila. Que vou na frente retirando todo o perigo que houver no caminho. Sempre ajuda. Ele era um benzedor. Pai de santo. Foi jogando sal grosso. Babão de algum. Mal de algum. Sempre ajuda a conversar com o anjo da floresta. Muito obrigado, seu anjo. Assim, mamãe nem precisa saber que errei o caminho, sem querer. Ah, sem querer? Conheci Miguel. Salgado, seu, a suas asas é diferente, né, seu anjo? Quase que a sua asa é diferente. É estilo pirocóptero, que é o rabo. Senhor não é um anjo avião, senhor não é um anjo helicóptero, né? Eu vi tuas hélices aí. Vamos continuar a história aí antes que nós percamos o público inteiro. O problema. Muito obrigado, seu anjo. Assim, mamãe não precisa saber que é o caminho. Tá, beleza. Esse será nosso segredo para sempre. Se fudeu que eu já mandei uma mensagem pra ela aqui no Twitter. Acabei de postar. Postou, acabei de encontrar a Chapeuzinho Vermelho. Partiu. Partiu pra casa da vovó. Ainda deu, teve três porquinhos que deram RT nessa porra. Deu um fulão, deu um fulão, né? Falou, ah, não, que esse lobo é X9. Me siga, ele falou, já tô seguindo, meu amigo. Esse lobo é fake, cara. Não siga, não. Ah, é. Sabe que? Chapeuzinho que tá nos TT brasileiro aí, né? Chapeuzinho cega. Vou seguir a história aí, vou seguir a história. Seguiu no Twitter ali o lobo. É, caralho, aqui de mim, velho. E saiu correndo na frente, rindo e pensando. Aquela idiota não sabe de nada. Vou. Fudi com ela, né? Vou jantar. Ela, vou jantar. Finalmente alguém caiu na minha. Vou jantar. Tentei ganhar três porquinhos e não consegui, né? Vamos agora vai. Três porquinhos, homem. Nem o Cleo. Nem aquele. Aquele. Tá, aquele molequinho que dá vontade. Falava até com a borboleta, não caiu na minha. Vou jantar a vovozinha dela e ter a netinha de sobremesa. Que delícia. Por que ele não comeu na hora? Padre. Porque é sobremesa, né? Sabe que o lobo foi educado ali. Comer direitinho a refeição pra depois saber mesmo, pra não perder o apetite. Come doce antes, faz mal. Chegando na casa da vovó. Chegando na casa da vovó. É isso mesmo. Chapeuzinho bateu na porta. Legal, achei que era na casa do lobo. Achei que era na casa do Mr. Magoo. Como é que o Afonso acertou? Com a dedução, o Márcio deu mágica. O Márcio deu uma espantada ali, né? Porra, Afonso! Isso tá mesmo. Por dentro, hein? Isso mesmo. Tá, mas nem quando você ia dormir, hein? Você viu aqui? Você viu aqui? Tá lendo aí no canto. Tá lendo aqui no cantinho, né? Safado. Vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Pode entrar, minha netinha. Puxa o trinco que abre a porta. Caralho, família não te ensinou ainda. Que porta que você tem em casa? Ela tava tentando erguer a porta. Porta de bar, a porta de... Só isso. Ele entrou. A menina pensou que a avó estivesse muito doente mesmo, para nem se levantar e abrir a porta. E falando com aquela voz tão estranha. Velha do cara. Velha do cara, velha barbuda. Essa vozinha, quanto tempo faz você não se depila, filha da puta? É nossa, avô. Você tá aí, chama a avó aí também. Nossa, você tá, tá acabado, hein? Nossa, você tá colocando roupinha nos cachorros agora? Nossa, você comprou o kit Tony Ramos, né? Falei pra senhora parar de usar aquele tônico capilar, pelo amor de Deus. Dá um Mac 3 aí, velho, a louca do caralho. Head and shoulder. Chegou até a cama e viu que a vovó estava mesmo muito doente. Você imagina ela, né? Caolho de, olhando pro... Não era caolho, né? Ela... Cegueta. Míope. Míope. Aqui, ó. Tem um palmo da vozinha olhando. Nossa, vó. Tá foda. Vó, encontrei um anjo. Vó, encontrei um anjo. Cheio de espinha. Anjo negro. Se não fosse a touquinha da vovó, os óculos da vovó, a colcha e a cama da vovó, ela pensaria que ela não seria nada. Ela ia estar dormindo no chão, caralho. Sofá cama, ela tá dormindo. Se não fosse a touquinha. Que touquinha é essa? Eu trouxe estas flores e os docinhos que a mamãe preparou. Térmica. Quero que fique pintando boa logo, vovó. E volte a ter sua barba. E volte a ter a sua voz de sempre. Obrigada, minha netinha. Disse o lobo disfarçando a voz de trovão. Gay, né? Mas nessa o lobo já tinha comido a véia, então. Desde o começo ali, que chegou em casa, bateu vovó. Tinha rabado a véia já. Vovó já. Batendo na janela. Abre a porta aqui, vai, vovó. Vai. Chapeuzinho não se conteve de curiosidade e perguntou. Vovó, a senhora está tão diferente. Por que esses olhos tão grandes? Por que eu fiz a barba? Essa barba tá parecendo outra. Por que esses olhos tão grandes? E aí, que ela respondeu? É pra te olhar menor. Menor. Tinha uma... Ela tirou a lente de a lupa do olho. Olha menor. Olha que vai pro sol que eu vou fazer você pegar fogo. É pra te olhar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que esse nariz tão grande? Sou prima do Pinóquio. Sou irmã do Afonso. É que sou mentirosa. É pra te cheirar melhor, netinha. Mas, vovó... Trouxe a cocaína. Entendeu? Não, beleza. Mas vovó, por que essas mãos tão grandes? Porque eu vou ser exame de próstata. Exame de próstata. São para te acariciar. Opa, alguém carcerar. Acariciar melhor, minha netinha. A essa altura, o lobo estava achando a brincadeira sem graça, querendo comer logo sua sobremesa. Ô, Netinha, que porra de pergunta é essa? Ah, tira essa roupa viver. Logo aí, Japelzinho, que eu tenho mais o que fazer. Aquela... Tem mais três casas pra soprar hoje. É. Vamos lá que a fila anda. Vamos nessa, meu amigo. Aquela menina não parava de perguntar. Mas, vovó, por que essa boca é tão grande? Quer saber mesmo? É pra te comer. Você não viu a piroca ainda. Vovó, por que essa piroca é tão grande? Pra te enrabar melhor, né? Comer cu de curioso. Chapeuzinho. Senta, filha da puta. Senta aqui na carinha da vovó que eu tenho um house aqui pra você. Vem fazer uma chupetinha. Oxi, oxi. Ele tá em todas. Quer comer o mundo infantil. Quer comer geral. Tá todo esse... Nordestino, sabe? Olha, quer comer o mundo infantil inteiro. Aí a Chapeuzinho manda. Uai! Socorro! É lobo! É Minas Gerais, velho. Ai, Bino! Uai, você vai comer! Cilada. Uai! Pega o queijo Minas corre, ali. Corre, Bino! Corre que você é uma cilada! Liga o caminhão! Fazendo... Antônio Fagundes tá aí. Fazendo o off do programa aqui, o Tarcísio imitando ele. É muito bom. Cara, é que ele faz igualzinho, né? Cara, o Tarcísio imita. É uma cilada, Bino. Igualzinho, velho. A menina. É o que eu falei, ele tem o lado ator dele. O lado ator dele é muito bom. Que ele ficou mudo quando ele fez o Antônio Fagundes, tava igualzinho. A menina saiu correndo e gritando, com o lobo correndo atrás dela, pertinho, quase conseguindo pegar. Tem um. Lobo atrás de mim. Uai! Uai, né? Uai. Agora ela viu agora, né? Abriu os olhos. Você apertou. Colocou as transitions dele, a lente transitions. Transitions, né? Pegou emprestado comigo aquela porra. Por sorte, um grupo de caçadores ia passando por ali bem na hora. Ah, você vai movimentar na floresta. Na hora que floresta. Era perto da Batel ali. Uh-huh. E é seus... Avenida das Flores. E seus gritos chamaram sua atenção. Ouviu-se um tiro. Ah, retardadinho ali gritando ali. Ah, que idiota. É essa? Conhece? Continua no trote. É. Um, dois, três, quatro. Vou comer o cu do lobo. Ouviu-se um tiro e o lobo caiu no chão. Bala perdida. Todo mundo tranquilo. Tava bala perdida. Na floresta do Rio, essa porra aí. A um palmo da menina. Todos já iam comemorar quando o Chapeuzinho falou. Acho que o lobo devorou minha avózinha. Não se desespere, pequenina. Alguns lobos desta espécie engolem seu jantar inteiro, sem ao menos mastigar. Acho que estou vendo o movimento em sua barriga. Vamos ver. Com um enorme facão, o caçador abriu a barriga do lobo. Porra, de cima pra baixo. Sangue no zóio, bicho, hein? Porra, caralho. Tirou a peixeira do negócio ali, só. Era o nordestino. Tava ali, oi, sobrou a Chapeuzinho pra eu comer hoje. Salvei, vou comer. Vamos lá. Ande logo, Chapeuzinho. Dê-me essa faca aqui que tem que tirar essa veia daqui pra nós dar uma lá. Eu tenho encontro às 9 com a Cinderela. É. Tem que pegar a Cinderela. Tem baile hoje. Tem que botar sapato no pé de mais alguma aí. Vamos lá. E de lá no tirou... baile funk. E de... Na laje, na barriga da baleia. Tem que na laje já são... na barriga da baleia, né? Tem que na laje assar um osso lá. Nós temos que... Esporte fino, tem que... Esporte fino. E de lá tirou a vovó inteirinha, vivinha. Viva, vovó! Nossa, vovó, você era mais bonita quando parecia com o lobo. E todos comemoraram a liberdade conquistada, até mesmo a vovó. Que já porque não lembrava de nada, pois tinha Alzheimer. Que já não se lembrava mais de estar doente, caiu na farra. Aí, ó. Alzheimer era velho, né? Alzheimer aí, a filha da puta. O lobo mal já morreu. A velha que saiu tremendo de medo? Não, tinha Parkinson. O lobo... Alô? O lobo alô. Morreu. Não, o lobo mal já morreu. Caralho, hein? Que bom, né? Agora tudo tem festa. Posso caçar borboletas. Ah, posso brincar na floresta. Fim. O que que era? Aquele leão do Kinder Ovo que tava lá. Porque sempre tinha, né, cara? Aquele leãozinho bicha que tinha caçador. Eu só tirava aquela porra daquele trenzinho de madeira. Só. Caçador de... Acho que eu peguei a série inteira de trenzinho de madeira do Kinder Ovo. Peguei todos, cara. Também podia ter deixado esse comentário pra mim. Eu também concordo. Não perguntei se você concorda. Tua opinião, guarda. É o João e o pé de João, de feijão. João e o pé de João aí, ó. Tinha vários Joãozinhos. Não, vou fazer temporada. O João e Maria. Falar, Thiago, vamos criar uma historinha aqui, porque nós temos esse ócio criativo nosso também, né? Tem essa parte criativa lá. Esse ócio, começa, né? Ócio começa nosso aí. É o dia inteiro, né? Não faz porra nenhuma. Eu vou começar aqui, ó. Era uma vez... Vou pegar fazer uma coisa original. Porra, começou bem. Fazer uma coisa original. Era uma vez na floresta... Uma borboleta... Falante. Encontrei uma amiga... Vamos colocar a borboleta como principal, ela sempre é coadjuvante, tipo, ela só aparece. Viu por ali. A fada, talvez, né? A fada também é sempre... Era uma vez uma fada, sem poderes. Uma fada madrinha. Fada madrinha. Fada madrinha. Madrinha de quem? Por que, que é fada? Por que, que o nome dela é fada de madrinha? Todo mundo, né? Madrinha de todos ali, ó. Tem a madrinha de todos. Fada madrinha. Ah, fada madrinha. Ela sabe que ela fada, vai apresentar. Ela vai apresentar o Teleton, né? É amigo do Vitor e Léo, né? Fada madrinha. Ah, não é assim. Então. A pedidos então do Afonso, vamos fazer João e o pé de feijão. Grande história que marcou minha vida. Filha da puta. Fodeu com a minha infância. Paulo, vamos dizer por quê. Era uma vez um menino chamado João. Ah. Começou errado, brasileiro, filha da puta. Brasileiro. Todo mundo tem a mesma de Pinóquio, a outra Chapeuzinho Vermelho. É, e meu brasileiro é João. Wolf Maia. Zé Maia. Zé Maia. Aí o cara vem. Zé Maia comedor. Que porra de nome é esse? Que porra de nome é esse? Esse pau no cu aí. Que vivia com a sua mãe numa casa pobre. Aí, ó. É João, nome João, João, né, meu? Tá explicado. Nem, não ia João morar na Cotas. Casa Branca, né? Será que era João Cotas, Cotas o nome dele? É João Cotas. Vamos, um negrinho do pastoreio. É. João Cotas. Mas viviam felizes. Ah, mentira. Ah, mentira. Conheço essa, eu sou pobre, mas sou feliz. É assim como casa. É pobre e feliz na mesma frase, né? Não, é inconcebível. Ele cuidava dos poucos animais que tinham e do campo. Ninguém pastoreia mesmo, né? Literalmente. É, filha da puta. Eu não fez nada ainda. Ele cara. Fez, vai. Ele fodeu com a minha infância, meu amigo. Vai, eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Certo dia, a mãe ficou doente, eles não tinham dinheiro para comprar medicamentos, por isso tentou vender seu único boi. Vendeu, caralho. Vendeu o boi. Agora ele é vendeu comerciante. Boi. Vendeu o boi. Ah, que moleque é esse, moleque? Tinha boi. Que, do que ia formar? Comércio tinha interior. Boi, tinha comércio tinha do boi. Interior. Tinha boi, era pobre, rapaz. Cabeça tinha, de... Tinha, que é o rei do gado. Tá feliz essa porra é o rei do gado, apelido dele. Comprou um boi. No Twitter. Comprou um burro. O, no Orkut, o profile dele. O rapaz, quando levou o boi para vender, encontrou um velhinho que ausente, ele... Ausente, fui vender o boi. Fui vender o boi, Twitter. Partiu. Colocou no Twitter, né? Colocou no Twitter, galera, tô indo vender um boi aí, daqui a... mais além tô aí. É. Mais além tô aí. Partiu. Novis? Novis? Algumas novis? Tá raiva de quem coloca isso. O rapaz, quando levou o boi para vender, contou o velhinho que ele disse que cuidava do boi, em troca dava ali uns feijões. Nada mais justo, né, meu? Aí, ó, nada mais eu falo, justo. Vai pra fazer o quê? Tô andando na rua, o cara falou, pô, quer cucu teu? O cara pede umas moedinhas. Quer cucu? Quer cucu? Só pagar em feijão aí. É, ele é, vamos dizer que ele é um flanelinha da época, né? É, cuidou do boi. E o menino é burro, né? Porque parecia um bom negócio. Que porra é essa, né, velho? E cara, se... eu tô cobrando 5 mil nesse boi aqui. O cara, não, só tenho 3 feijão aqui. Serve, o cara, parece um bom negócio. Vendido, ele falou, vendido. Dole uma, dole duas, dole três, vendeu aí, ó, pra 3 feijão. Pega pra você. É, eu vou te dizer livre. Mais, esse boi não dá nem leite. Mercado Livre. É que nem a mulher. Chegou esses dias atrás, isso aconteceu. A mulherzinha entrou, ela entrou, cara, pra pedir uma esmola. Ela chegou e falou assim, oi, queria pedir uma ajuda aí, cozida. Chegou e falou, queria pedir uma ajuda aí, que minha filha perdeu um rim, então precisava de 35 centavos aí. Eu falei, caralho, que porra de mercado negro é esse que você vai comprar um rim por 35 centavos? Tá no real, traz um coração pra mim. Traz o troco, né? Eu dei pra ela e falei, traz o troco. Rim, então, rim, é. Fígado, coração, sei lá, tá. Dá um jeito aí. Tó, se caralho. Tiver um aumento peniano, 1,50, que já tá o próximo. Se conseguir mais barato, pode ficar com essa aí. O que deve você trazer lá, você traz que a gente revende aqui. Traz pra mim. Sacolão, só não traz pendrive, que eu já tenho muito. traz uns peitos pra mim lá. Tô vendo muito, traz uns lá. Traz uma vagininha. Tá cinco, traz uma vagininha. Traz o cozinho, mas tem que ser seminovo. Seminovo. Ah, usado não dá, né? Não, usado não. No máximo umas duas pregas assim só, né, cara? Caralho. Foi muito usado, né, cara? Fala, porque porra... Tem duas pregas. O cu só tem uma. O cara conseguiu perder duas. Né? Mágico. Mas, cara, ó, tem 6 meses de garantia, né, cara? Pô. É, dá pra devolver. Essa porra aí. Vai, cu de Vênus. Parecia um bom negócio e, sem pensar nos medicamentos, aceitou. Quando chegou a casa com os feijões, em vez do dinheiro para os medicamentos, a mãe ficou desesperada e atirou com os feijões para o campo que tinha sido lavrado há pouco tempo. A mãe tava doente, mas não é tão, né? Não é burra, né? Que porra de feijão é essa, filha da puta? Mandei você vender, meu. Sabe quanto vai? Pau no cu? 5 conto. O cara pediu 5 conto. Eu falei, não, deixa que meu filho vai vender mais caro. Meu filho é meu filho é bom negociador. Meu filho, ele é turco. É, o último cara que veio comprar, eu falei, pega esses 5 mil e enfia no cu que meu filho vai vender. Eu confiava em você. Idiota, toma na orelha. Pá, vai ficar de castigo. Vai enfiar esse feijão. Toma. Filha da puta. Na manhã seguinte, o meu moleque levou uma surra. Né? Moleque levou ela falou, ó, parabéns aí, ó, João. Você fudeu com o meu fim de semana, né? Você enfiou meu fim de semana no cu por causa desses três feijão aí, ó. Três feijão. O que eu vou fazer com três feijão? Ah, mal eu nem um feijoada não dá pra fazer, meu amigo. Seu pau no cu. Nem pra jogar bingo dá, né? Porque não dá pra cartela. Ia faltar. Ia sobrar cartela, ó. Feijão que você sobrar número. Na manhã seguinte, o João olhou para a janela e viu do lado de fora um enorme tronco que nunca mais acabava. Ele vestiu-se e foi ver o que era aquilo. Caralho, o Kid Bengala tá dormindo. Não, era o nariz do Pinóquio, não era? Eu fui um pouco mais gay aí no negócio. Era um enorme feijoeiro. Feijoeiro. Aí, ó, já dá aí, pra ó, fazer um... Aí é, que tá, fazer uma... aí é que tá, por que eu xinguei ele? Porque ele não fez nada aí, ó. Caralho, quem aqui tá ouvindo aí? Você que tá ouvindo, seu ouvinte, nunca pegou um potinho? Os 20. Os 20 aí, ó, os dois que estão ouvindo aí. Quem tá aí, ó? Aí, ó, a Cosmoveg aí tá aí ouvindo, né? Acertou o sobrenome. Acertou o sobrenome aí. Vai que ela... comer alguém comer aí alguém hoje, acertando o sobrenome. Vou comer o Afonso, vamos lá. É, tava lá. Cara, quem nunca, quem tá ouvindo aí, nunca botou um algodãozinho, feijãozinho, regou aquela porra, aquele negocinho, cresceu 5 centímetros e morreu. Aí vem esse filha da puta, joga 3 feijãozinhos lá, vai até o céu. No Nordeste, porra. No Nordeste. No dia seguinte, na seca, mentira, da porra. Mentira, esse é mentira, essa porra. Marcos Pontes foi lá pro céu plantar feijão. O Marcos Pontes, que era o primeiro astronauta, não foi? Ele foi lá plantar feijão. Tipo, você vê o tamanho da importância. É um idiota. Isso que mandaram ele idiota. Plantar batata, né? Fala, vai. Você vê como o brasileiro erra até na hora de fazer semente. Uma cagada. É como puta que pariu, né, cara? Opa, palco, palco de beleza. Então, jogou a parada, tá desligado? Não. Só nossa, que é a pizzinha aqui. Ah, jogou a parada no seco lá. Dormiu, não, acordou. Tava lavrado. Mas mesmo assim, não. Que porra de planta é essa que... Que melhor brincadeira é essa? É. Era o nome feijoeiro. O João Curioso subiu pelo feijão. E quando já ia nas nuvens mais alta... Não, na nuvem nas mais... Nas nuvens mais alta e caiu na sala de aula do professor Márcio. Aula de português, ele falou, vamos lá. Não, Pasquale do Pode Rir. Já ia na nuvem mais alta, apareceu uma fada. Caralho, hein? Uma fada tá rica, essa filha acompanhada de um grilo. Fada que vai... Essa porra aí, ó. Tinha uma borboleta do bolso e falou presente pra você aí, e tem uma surpresa, ela que, fala... Que na verdade... Se história... apertar as costas dela, ela fala... Ela fala, puxa a cordinha. E é foda, porque, cara, tem João aí, João e Pé de Feijão, João e Maria. Será que os pais de João e Maria é o mesmo do João, cara? Pô, será que quando o cara fez a história do João, é. Ela tava grávida, sabe, da Maria? Sabe que eles querem fixar a imagem. Fixar a imagem, mano. É marketing isso, né? É marketing. João, quando eu subi, apareceu a fada que ele deu um sapo. Quer que eu limpo tua casa? Deu um sapo? Eu limpo tua casa por 3 feijões. Aí, ó, acabei de gastar. Se você não falar, não tinha gastado. Exagerei hoje, hein? Exagerei, eu tô esnobando aí, né? Tô gastando muito, 3 feijões por dia. A fada lhe deu um saco. Ele guardou-o e continuou a subir. Um saco pra guardar 3 feijão. No cimo das nuvens, avistou um castelo e percebeu que vivia lá um gigante. Com seu vozeirão, ordenava a uma galinha preta que lhe pusesse ovos de ouro. Gigante com vozeirão. Como é que é o vozeirão do gigante, Afonso? Faz aí. Ô, galinha preta. Aí ele tava cantando Mali, uma música. Ela acha que eu sou gigante. Tava cantando uma música. Ela acha que eu sou gigante. Seu Jorge tá aqui nesse castelo. Alô, galinha preta. Atenção. Consultão pesadão. Burguesinha. Só galinha. Pega a farofa e vamos fazer um frango assado. Comprei 1 quilo de farinha. Deixa só cantar. Sérgio. Alô, galinha preta. Pega a maionese. Boa noite, Brasil. O João aproveitou um descuido do gigante e pegou na galinha e meteu-a no saco que a fada lhe dera e desceu pelo pé de feijão. Aí quando foi assar, era uma galinha mágica. Era uma coxinha mágica. Tá tentando. Não, eu tô viajando aqui na história, né, cara? Se quiser tentar, a gente espera, vai. Cara, esse daqui, ó, deixa vai chutando, vai chutando. Explicar. Vocês querem desmoralizar uns aos outros nesse programa que é feito em conjunto? Esse programa que veio pra acrescentar. Esse programa que veio... Pra desmistificar, né? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar que a hora que você tá falando, ninguém tô rindo. Ninguém tô rindo aí, ó. Ainda bem que você não entrou, Bia. Então você tem que ver aí. O seguinte. Aqui eu estou expondo a minha opinião. Seja ela idiota ou retardada. Ou imbecil. É minha opinião. Prossiga. Tá bom. O gigante furioso tentou descer, mas o João mal chegou abaixo, cortou o pé de feijão. Desde então, com aquela galinha a pôr ovos de ouro, nunca mais faltou nada àquela família. E assim, mãe e filho viveram felizes para sempre. Mas se era um gigante, que tamanho de galinha é essa que cabe num saco? Era em Itu, essa porra aí. Era um avestruz. A galinha do gigante. A galinha preta era um avestruz. Avestruz. Confundiu aquela porra. Que tamanho de saco que o cara tem pra guardar um avestruz. Caralho. E descer. Ela deu um saco pra ele e um saco pro gigante. Igual o gigante tava dentro do saco já, até a cintura. Tô te esperando pra gincana. Chega aí, João. Vou fazer corrida do saco nessa porra aqui. A galinha é o juiz. A galinha é o prêmio. E quem ganhar a corrida do saco ganha a galinha. Aí foi o João brasileiro. O que, que ele fez? Que não desistiu lá. Foi roubar a galinha. Perdeu o saco. Será que carioca, perdeu o saco. No brasileiro não tem nada, ainda perde tudo. Perde o que leva. Perde o saco. Se é com o Afonso aqui limpando craquinha. Uma próxima história, próxima história. A gente vai pra próxima. Branca aí. De Neve e os sete anões. Safadinha. Gosta de dar papete, né? Papau pequeno, né? Já pra japonês, a filha da puta. Era uma vez uma linda princesa chamada Branca de Neve. Chamado? pra vestir essa porra. Logo que se conheceu com o Ronaldo. Cuja beleza desabrochava dia a dia. Nossa. Causando inveja. Louca! causando inveja em sua madrasta, a rainha. Olha aquela fala assim, eu tô causando inveja dessa louca. Eu sou louca. Eu fiz a minha sobrancelha. Ela tá puta. Ela tá puta aquela baranga. toma no cu. Todos os dias a rainha perguntava a seu espelho mágico quem era a mulher mais bela do reino. Enquanto o espelho respondia que sua beleza reinava suprema, tudo corria bem. É foda que ela se achava tanto que ela olhava no espelho. Só pra quando ela aparecer, ela falou assim, ó, que espelho inteligente. Eu não sei nem perguntar, ele já mostrou quem que é a mais linda. Quem que é? Eu vou perguntar pra não ficar, quem que é? Fazer aqui a pergunta, quem que é a mais bonita? Achou! Esse espelho é inteligente. Achou! Linda da mamãe. Até o dia, contudo, que o espelho... Até o dia que o espelho parou de falar com ela. Que o espelho respondeu a habitual pergunta com uma revelação. Branca de Neve é a mais bela do reino. Teu cu! Ela falou. Pau no cu desse espelho aqui. Tá com defeito essa porra aqui. Pega a notinha que tá na garantia ainda. Falei pra não comprar espelho do Paraguai. Não, espelho do Paraguai é mais barato. Vamos lá na Casa China devolver lá. Compra em dólar. Teu cu, rapaz. Ganhei essa porra. Que mais, que mais? Um fato também havia chamado a atenção de um atraente príncipe. Então lá. Nossa, eu de já novo! Já pulou, você pulou a história, não pulou? Não, até um dia, contudo, que o spoiler respondeu a habitual pergunta com uma revelação. Branca de Neve é a mais bela do reino, um fato que também já havia chamado a atenção de um atraente. Tem até anão querendo comer ela, acho que teve um adendo aí, né? Imediatamente a rainha trama para que a Branca de Neve seja assassinada por um caçador servil, em pleno coração da floresta. Local é o mesmo, o príncipe é o mesmo. Assassino, vamos mudar o nome aí. Assassinaram o lobo mal aí, né, cara? Transvertido. Na hora H mesmo, hein? Entretanto, uau. Sem coragem para levar a cabo a execução da jovem princesa, o caçador recomenda que ela fuja. Mentira, tipo, mentira. Puto, né? Comprou, a Branca de Neve comprou ele, meu amigo. Você vai me matar. Deu um quilinho de maconha pra ele, falou, meu, vai cheirar lá na frente dele. Porque você acha que eu sou a Branca de Neve, né? Mais. Branca de Neve, toque um pozinho, vai cheirar. Branca, velho. Vai pro cantinho, vai se estraquinar lá. Vai tirar disciplina lá, filho da puta. Idiota. Guarda essa pistola. Guarda esse 3-8 aí. O caçador recomenda que ela fuja e esconda-se nas profundezas da floresta para nunca mais voltar. Assustada, ela obedece, correndo em disparada até cair por terra numa clareira, exausta e aos prantos. Um bando de passarinhos. Ai, eu tô fudida, tô querendo me rabar. Um bando de passarinhos e animais silvestres amistosos a consola e ajuda. Demorou. Aí vem a borboleta. Demorou pro cara que tá escrevendo a história. Demorou pra tomar um chá. Foi só o tempo do chá ficar pronto. Demorou pra ele rolar a maconha dele. Começa a água tá fervendo. Começou a água tá fervendo. Tava bem, ele tava vindo pó. Tava potente ali. Uma história normal. Tinha um espelhinho que fala. Normal, tá? Deu uma ilustrada ali, um efeito especial. Aí tem que colocar o bicho falando, tem que colocar o pastor alemão pra ajudar. Tem que pôr uma fada, uma borboleta. Grilinho, né? Uma baleia que... Puta que pariu. Maconheiro do caralho. Os animais conduzem Branca de Neve à cabana dos sete anões, que passam os dias fora de casa, trabalhando numa mina de diamante próximo dali. Presumindo que o local fosse... Olha o trabalho escravo aí. Olha o trabalho escravo. De menores. Trabalho de menores. Ó, trabalho pro menor. Tá errado, tinha que estar estudando, meu. Tinha que estar no Mogral. Tá te formando. Doutorado, pós-graduado, pós-minorado. Pós-operado. Pós-mogrado. Pós-continuar. Presumindo que o local fosse habitado por crianças, pelo tamanho... Uma vez que tudo em seu interior era tão pequeno, ela limpa e põe toda a casa em ordem. Aí a Cinderela, aí, irmã da Cinderela. Preparo já tava, foi a fada, pagou pra fada fazer. Olha aquela bagunça. Fadinha. É. Fadinha falou, eu vou, mas vou levar uma borboleta pra me ajudar. Tem um grilo que canta pra mim na hora que eu tava limpando a casa. É o Renato Gaúcho da floresta, né? Conta a história da minha vida. Quando eu estou aqui. Prepara o jantar e cai no sono. Quando os sete anões... Mestre, Feliz, na escalação. Mestre, no gol. Vamos, zaga. Feliz e Zangado, meio de campo. Soneca e Dengoso. E lá na frente, sozinho, Dunga. Dunga, né? Aí, ó. Dunga que hoje é técnico, né? Essa porra aí. Feliz. E cada um era uma coisa, né? Dunga foi um que seguiu, né? Jogou futebol, parou. Qual que era o primeiro? Retornado do trabalho à noitinha, encontrando Branca de Neve adormecida. Vamos lá, teu mestre... Que provavelmente era o porquinho lá, o... mestre que construiu a casa. É. Era o mestre de obra. Mestre de obra. Que eles não colocaram. É, não tinha nome pra dar pra ele. Feliz é aquele cara que apresentava... Eu acho que não era da época de vocês. Que apresentava Aqui Agora, que ele fazia... Apresentava a temperatura. Não, época, não. Feliz por quê? Por que ele era feliz? Aí. Agora, só porque o cara vive sorrindo, vai ser ele tá cheio de problema. Regra, vai esquecer ele. Você é o Afonso Sorriso. Eu sou Sorriso. Nossa, muito gay, né, cara? Feliz o caralho. Aí, ó, maconhinha. A maconhinha da floresta aí, ó. O que a maconha não faz aí, ó? O outro, Zangado. Me chama de... Teu nome é Jorge? Não, pode me chamar de Feliz. Que eu tapa! Zangado. Não deve. Mas conseguimos Zagalo, né? Que era Zagalo e Dunga naquela época. Zangado por que esse pau no cu tá zangado? Por que tava bravo? Não come ninguém. Não pega ninguém, tá aí, ó. Vai pro XNXX lá, ó, pau no cu. Vai pro Pornotube que você já vai tirar essa zanga tua aí. Soneca, também é conhecido hoje em dia como Elder. Ninguém vai entender piada interna aqui. Piada interna, vocês não estão entendendo aí. Tá. Joga no Google. Dengoso, mais conhecido como Thiago. Mais conhecido como Viado. Como Viado. É Dengoso. E eu também, então também. Dengoso, mais conhecido como Bichinha. E Dunga. Mais conhecido como Filho da Puta. Mais conhecido como Pau no Cu. Enquanto isso, no castelo, a malvada rainha não tardou, por meio do seu espelho mágico, a saber que a linda princesinha permanecia viva. Espelho desgraçado, vai dedurar onde que tá a menina, então. O Afonso parece aquelas donas que acompanham a novela, sabe? Ela não vai falar isso. O Fernando Jorge pode ficar. Sai daí, não pega a maçã, não viu a Eva? Tira a boca dessa maçã. Ai, caralho, vai ler a Eva, vai ler a Bíblia pouco. Porra. Falta de cultura. Ai, falta de fé, viu? Puta que pariu. Falta de fé. A saber que a linda princesinha permanecia viva e continuava a ser a mulher mais bela do reino. Disfarçando-se como uma pobre velhinha vendedora de maçãs, ela envenena uma maçã suculenta e no dia seguinte, quando os anões estão longe da casa trabalhando, visita Branca de Neve na casinha da floresta. Ele oferece a fruta envenenada. Ó, tô vendendo uma maçã aí, ó. Maçã! Fica um quilo! Ele colocou o príncipe pra vender. Botou o príncipe de revenda pra ela. Eu tinha feijão pra vender. Acabei de vender pro Joãozinho pro 30. Só estavam 3, né? O boi eu não vou vender porque eu tô usando. Não, o boi não. Mas não vai jogar essa maçã no chão, que não vai nessa maçã usar gigante. Ao morder a maçã, a jovem cai no chão e vê um bichinho. Desfalecida, e vê um como se estivesse morta. Como assim? Como se estivesse? Vamos desmistificar esse negócio. Mas como é que foi o encontro da Branca de Neve com os anões? Se eles chegaram, viu ela adormecida, daí no outro dia esperou eles saírem pra ela oferecer a maçã pra ela. Mas e a noite? Não rolou nada? Rolou uma suruba. Rolou uma suruba, ela nervosa. Ela não vai contar, né? 7-1, velho. Zangado tá zangado porque enrabaram ele, meu amigo. Não conseguiu comer. Sobrou terra no cu dele ali. Ele era o penúltimo da fila, filha da puta. Ela falou, não, vou dormir agora, me deu dor de cabeça. Sobrou pra você, Zangado, se fudeu. Os animais e pássaros do bosque, tendo reconhecido a rainha disfarçada, correm. Foi logo correndo avisar. E voam Voam até a mina para alertar os anões, que retornam correndo para ajudar a Branca de Neve. Porém, chegam tarde demais. Imediatamente, eles se lançam numa perseguição à bruxa até o topo de uma montanha muito alta. Aonde? Que não deveria ser muito alto, né? Porque eles eram anões. Daí eles pra eles tudo é alto, mina, né? Aí, pra que essa mina aí já foi duas vezes aí que ela foi se meter no negócio aí. Chegando perto e falou, mina, chega aí. Mina diamante, chega aí. Tem uns anões ali pra se avisar, tá rolando uma treta ali, chega aí. Onde, encurralada, ela escorrega e despenca pelo precipício, encontrando o seu fim. Olha, que final trágico, hein? Desolados, os anões fazem uma esquife de vidro. Tiago, o que é uma esquife de vidro? Ah, é o... Porra, vai perguntar pro anão, caralho. Ele que falou agora, não era eu, né? Foi eu que fiz. É um caixão de vidro. Para... ele falou qualquer porra. Não, pensando. Mas é verdade. Esquife que fazia porra. Esquife... Programa do Doug, né? É, pensei a mesma piada, velho. Programa do Doug. Você pensou que é o Doug e o Skiffer. Continua, prossiga. Cadê o Skiffer? Skiffer de vidro. Que eu ia guardar pra mim, sério. Eu pensei, não vou fazer. Você fez aí, ó. Uma Skiffer de vidro para sua amiguinha. Caralho, velho! Tá. Skiffer de vidro para sua amiguinha, que era bela demais para ser enterrada. Dia e noite, eles velam por ela, tomando-a por morta, sem saber que o feitiço da maçã envenenada pode ser quebrado pelo primeiro beijo de amor. Não quis abusar dela quando tava dormindo, ela podia estar vivo essas horas limpando a tua casa, né? Isso eu já tinha dedilhado nela ali, já, né? O príncipe, que já conhecia a Branca de Neve e havia se apaixonado por ela, houve a... Também a floresta é tão pequena, tanta gente junto, ele já conhecia toda a história. Tomamos um chope semana passada, até parece que você estava viva ontem. Eu tenho um Ed no Orkut, né? Você sabe quem pegou? A borboleta. Porra, mandou um abraço. Eu ADD você no Orkut, eu vi que você não me aceitou, fiquei preocupado aí. Porra, mandei um depoimento e tal. Que era bela de uma morta. No Twitter. Você tá meio apagada. Porra aí. O príncipe, que conhecia Branca de Neve e havia se apaixonado por ela, ouve acerca dos jovens que jaz um... Nossa senhora, hein? Cara, o príncipe, que já conhecia Branca de Neve e havia se apaixonado por ela, ouve a cerca junto, da jovem que jaz num ataúde de vidro na floresta, decide procurá-la. Ah, sim, vai pra continuar, não entendi nada. Eu também entendi. Pula isso. Atraído por sua beleza, ele a beija. De repente, os olhos da jovem se abrem. Como se ela... Ele pensou, vai pro pau dele. Não. Ele foi beijar, pensou, opa, vou aproveitar que tá quente ainda, não esfriou. Foi beijar, ela acordou ali e caralho, fudeu. Fudeu. Despertar do sono profundo. Só um beijinho. Você acha que ele lambeu a orelha dela? Branca de Neve e o príncipe, montados em seus belos cavalos, celebram com animais da floresta e com 7 anões em meio a risos e lágrimas. Uma maconha, né? Uma maconha brindando com a maconha. Brindando com chá de cogumelo. Partem rumo ao castelo do príncipe, onde viveram felizes para sempre. Aí, o cu deles. Pau no cu desse príncipe nordestino. Aí, pegador, cara. Pau no cu. Comeu todo mundo. Zé Maia, o príncipe é o Zé Maia das histórias. E foi como em geral. Ele comeu até a borboleta. A diferença é que é nordestino, né? A diferença é que é nordestino. Mas o Zé Maia é nordestino aí, né? Enrabando geral. Vamos lá. Vamos pra última história. Última Essa história mais esperada. A por Bela... ninguém, por ninguém. Adormecida. A Bela Adormecida. É, a Bela Adormecida. Puta preguiçosa. Vaca do caralho. Que... Naquele... Uma tá limpando a casa, uma tá perguntando, ah, eu sou bonita, será que eu preciso mostrar esse espelho? Ela não, ela tá dormindo, ela, é, a... ela é diferente, só de beleza. Vamos ver se as histórias se repetem. Naquele grande reino, já não era uma floresta. Ao nascer um novo dia, nasceu também uma princesa, a quem puseram o nome de Aurora. Grande criatividade, né? Aí, ó, virou marca de linguiça, né? Para o batizado foram convidadas três fadas madrinhas. As três, uma de cada história. De cada já história. Era diferente, cara. Ah, eu trouxe a fada, foi limpar, era um castelo, ela trouxe as irmãs pra ajudar. Trouxe as três. Falou, pô, não vou dar conta. Não vou dar conta disso aqui. É Cinderela tá de bucho, lá tá embuchada. Vou aproveitar, né? Cinderela foi pra São Paulo, como é que nós vamos fazer essa porra agora? Eu chamo minhas irmãs, ó, vamos lá. Sim, sozinha vai ser foda. Convidadas as três fadas madrinhas, Flora, Fauna e Primavera. Nome de produto de limpeza, né? Pinho-sol. Fauna, Flora e Pinho-sol. A meio dos festejos, Flora concedeu à princesa o dom da beleza. Fauna, o da música. E quando a fada Primavera se acercava do berço para também fazer sua oferta, foi subitamente ultrapassada pela... Derrubou um Dramin dentro da boca da menina. Fudeu, né? Caiu aqui. Puta que pariu. Esconde, fecha a boca da criança, fecha a boca da criança. Engole, enfia no dedo da gaguela. Engole, engole. Aê, já dormiu, que ele já tava dormindo, que ela foi pedir desculpa. Já zepa. Jogou. Que foda, velho. E quando a fada Primavera se acercava do berço para também fazer sua oferta, foi subitamente ultrapassada pela bruxa maléfica, que ninguém tinha convidado e que gritou: quando fizeres 16 anos... Quando fizeres uma festa, me convides, filha da puta. Senão que já foi ali, já fiquei sabendo o que fizeram na barriga do... Fizeram na rádio. Fizeres uma festa e não me convidares... Vocês estão fodidos. Quando... Tirando aquela do Dramin. Você continua dormindo. Quando fizeres 16 anos, vais picar-te no fuso de uma roca e morrerás. Ah, o que é roca? Roca é uma rosa, né? Aí você uma rocha. Entendeu errado. Não, rosa, roca, tá escrito rosa. Era rosa. Vamos traduzir essa porra aí. No fuso de uma rosa, o que é fuso de uma rosa? Não tem problema. Vamos fingir. Ele tem um plano. E morrerás. E dando uma enorme gargalhada, desapareceu no ar. Olha aí, hein? Deixando um suspense. Vai, não convida pra você ver. A bruxa da lâmpada. Não convida a sogra. Não convida a sogra que ela vai se ver o draminha que você vai... Estarrecidos, os reis suplicaram à Primavera que rompesse o feitiço. Não tenho poderes para isso. Apenas posso torná-la mais suave. Que fada não presta pra nada. Que fada paraguai é essa? Que porra de uma fada deu a beleza, outra deu a música e a outra não pode desfazer o negócio. Ah, eu não tenho nada pra dar aí, ó. Beleza, você quase matou criança de overdose ainda. Você quase matou criança de overdose ainda. Você quer o quê? Eu trouxe um pão, outro então falou, xoxa nesse uísque aqui. Xoxa nesse uísque aqui. Fiquei ano novo essa porra. E aproximando-se da princesa disse: não morrerás. Eu vou passar um negocinho na moleira dela. Ajuda alguma coisa aí, né? Ó, não morrerás. Olha a mágica. Não morrerás. Adormecer. Olha a mágica, ó. Encosta na moleira dela, senão ela morre. Ó, tchan. Não morrerás. Adormecerás profundamente até que um beijo de amor te desperte. Porra, que ela já sabia, que ela tinha derramado o Dramin, né, cara? Na verdade, ela pensou assim. Dramin azul. Desbaratinou. Ela nem sabia. Deu aquele migué. Já tinha feito a cagada. Falou, puta, agora tem que consertar. É assim, vou falar que daqui uns trocentos anos. Dá um beijinho. Na verdade, ela não sabia, velho. Ela falou porque ela falou, caralho, porra, Branca de Neve deu certo. Vamos testar essa porra. Os anos passaram e a Aurora... Passou a receita, né? um príncipe de manhã, de tarde e de noite. Uma dose de piroca de manhã, de tarde e de noite. Uma dose de rola. Uma dose de rola, sai. 30 minutinhos de bunda. Os anos passaram e a Aurora cresceu e transformou-se numa bonita jovem. Vivendo no bosque, sempre sob os cuidados atentos das três fadas. O bosque aí. Sempre sempre sob os cuidados atentos das três fadas. Ou seja, foram pra limpar e ficaram lá, né? Ia ficar aqui. Quartinho de empregada, né? Ao completar 16 anos... A lustre do castelo. Puta, eu percebi que duas vezes ela escreveu 16 anos como 16. Estas levaram na para o castelo. Ah, precisa levar pro puteiro. Né? 16 anos. Não levar pra zona. Hoje você vai perder a desvigilidade. Vão te enrabar hoje. Falou? Desvigilidade. Estas levaram para o castelo, para junto dos pais. Ficou deslumbrada, percorreu todas as alas e numa delas encontrou uma velha. A bruxa. Que eu tô caipora. A bruxa maléfica disfarçada. A bruxa maléfica disfarçada. Não, é porque na hora de editar, cara, você falando junto pega, cara, até foda. Tem problema, mas essa é a intenção quando a gente fala. Se eu tô junto, falando, né? No microfone é pra pegar aí, né? Que estava a afiar uma roca. Roca deve ser uma roupa. Não, afiar uma roca? Quem corta? Eu vou cortar carne com o quê? Com a faca? Não, com a roupa, né? Pega ali aquela calça ali. Não, pega a calçadinha. É leves. Vamos cortar com ela. Caralho. Essa aqui é leves. Cavaleira. Não, beleza. Cavaleira no quarto é cega. Cavaleira é cega. Cavaleira é foda. E pediu ajuda. Aurora, boa como era, não foi capaz de dizer que não. Mas mal tocou na roca, picou-se. E saiu no chão profundamente adormecido. É um callback. Callback aí, pra quem não sabe, ó. Tá pensando, foi... Déjà vu. Já vi essa cena. O quê? Déjà vu. Aí, o que aconteceu? Ela pegou na quando rola, as três fadas, que já haviam regressado ao bosque, souberam do sucedido, resolveram encantar o castelo. Todos adormeceram nos lugares onde estavam. O rei, os músicos, os cortesãos, os criados, até o bobo da corte e as aias e os cavaleiros. Por que até o bobo da corte? Ele não era... Essa discriminação. Ele, todo dormir. Mundo ia dormir e ele ia ficar zoando. Pintando a unha dos caras. Ah, passando batom. Passando passo de dente. Passando passo de dente. Cara, né? Idiota. Toma, mano. Decorridos há cerca de 100 anos, um dia, andando à caça, um belo príncipe calhou passar na floresta e viu o castelo. Um belo príncipe pediu informação para a borboleta. Onde que fica São Paulo? Eu tô procurando uma mocinha aí que não foi enrabada ainda, de mais ou menos 16 aninhos aí. Falaram que tem uma para acordar aqui, vem para cá. Intrigado por não avistar ninguém, resolveu entrar. Na torre mais alta, a linda princesa dormia. Eita porra, o que eu achei aqui, ó. Quando encontrou a Aurora... O príncipe, maravilhado com tanta beleza e com o ar bondoso dela, beijou-a com todo o amor. Depois que terminei, falei, eita, isso vai dar uma linguicinha quando morrer, hein? Isso vai dar uma linguicinha boa, ó. O feitiço desfez-se. Aí ele saiu beijando todo mundo, né? Até o bobo da corte. A Aurora acordou. E acordou o rei. E a rainha também. Ah, o beijo valeu geral. Tipo, é que nem mãe cola, sabe? Quando você desprega um, vai todo mundo, tá livre? Mas... Foi isso. Salva todos, tem que ter um salva todos, né? Tem um salva todos! Tem um salva todos, olha no! Um, dois, três! Vai contar de novo, se fuder! Falou pra bruxa. Bruxa conta, a bruxa conta! Você tava olhando, não valeu! Falou pra bruxa, vai contar de ele bateu tem 31. Mais 16 anos aí pra você contar, filha da puta! Alegria conta voltou! Conta até 16 anos! A alegria voltou ao castelo e fizeram-se grandes festejos com música e dança por todo lado. O príncipe pediu a Aurora em casamento, foi o maior casamento de todos os tempos e todos foram muito felizes para sempre. Aê, mais uma história feliz, mais uma história acabada pelos nossos comentários. Porque os nossos comentários foi bostas. Foi bosta. Não é que foi bosta, porque nós estávamos tentando... denigrir a imagem das histórias de quadrinhos. Conseguimos um pouquinho. Nunca mais você escutará uma história e pensará, nossa, que historinha chata. Você vai pensar, nossa, que historinha merda. Que bosta é essa história? Que porra é essa? Que história é essa? Então, vamos mudar já. Paraguai, né? Pro CDzinho do Silvio Santos. Sempre que você escutar uma historinha, você vai lembrar de nós. Tá entendendo? Agora, mais uma coisa pra acrescentar aí pra vocês, hein? Já sabe muita coisa. Na rodinha. Coisa. Na rodinha, meu amigo. Você vai conversar... Não tem assunto? Parou o assunto? Vai dizer. Para o assunto, você fala... Você sabia? Sabia que rolou uma surubinha lá com os anão? É, você amigo. É história, é a vida. Sabedoria é nunca é demais. Como já diria o... Aí você já sabe também que o príncipe é um nordestino. Como já diria... Aí. Já diria o velho sábio borboleta. Sabedoria, é isso aí, gente. Esse é programa atípico, por ser um vônus extra, esse programa não tem topcast. Esse programa não tem agradecimento. Graça, não, assim, tem, não tem graça. O programa é um bônus aí, não tem graça. Não tem graça, não tem assunto. Tem que mostrar esse lado sem graça nosso, né? Acho que a gente já conseguiu demais. Já tem 23 programas que a gente tá mostrando, né? Vem conseguindo aí. Beleza, galera? Beleza? Muito obrigado, valeu, beijo do gordo. Beijunda. Tchau. Maluco.